O sol bailou ao meio-dia. Fátima, fé e história. 100 anos depois. Tertúlia com Anselmo Borges, Carlos Esperança, Francisco Claro, Luís Filipe Turgal e moderação de Vítor Neves. O sol bailou ao meio-dia. Tertúlia, dia 28 de abril, sexta-feira, 18 horas, na Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Organização, áreas disciplinares de História e de Filosofia. Fátima, fé e história. 100 anos depois, em direto na Boa Nova. Para ouvir e ver, esta sexta-feira, depois das 18 horas. Não falte. E nesta altura passam então 18 minutos das 18 horas, e então tempo certo para transmitirmos em direto e a partir da Biblioteca da Escola, sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, esta tertúlia, o sol bailou ao meio-dia. É para lá que vamos. Liliana Lopes, muito boa tarde. Angela, olá, boa tarde. De facto, está tudo a postos para este O Sol Bailou ao Meio-Dia, Fátima Fé História, 100 anos depois. Esta iniciativa a acontecer na Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Angela, peço só um segundo. Liliana Lopes a pedir-nos um segundo, naturalmente que será mais do que isso. Liliana, que estará então também para nos transmitir aqui o que se vai passar numa tertúlia que de resto terá também moderação de Vítor Neves, a total colaboração da Rádio Boa Nova. É lá que estamos já desde algumas horas para também, de certa forma, termos total condição e condições boas para transmitir esta tertúlia que queremos que seja positiva no final. Temos os intervenientes Anselmo Borges, Carlos Esperança, Francisco Colacho e também Luís Filipe Turgal, numa tertúlia que se quer animada, compreendida e, de certa forma, também que a mensagem possa chegar a todos, num momento em que todos ansiamos também pela vinda do Papa ao nosso país, a 13 de maio, e já não falta tudo. Será naturalmente de amanhã, duas semanas. Liliana, de volta. Vamos então, agora sim, falar acerca deste O Sol Bailou ao Meio-Dia, esta tertúlia que está quase a começar aqui na Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, da sede, da Escola Sede. O Sol Bailou ao Meio-Dia é uma interrogação retórica que é, então, que serve de mote a esta iniciativa Fátima Fé e História, 100 anos depois. Uma iniciativa, pode dizer-se uma grande iniciativa cultural, que é organizada pelas áreas disciplinares de História e de Filosofia do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. E são muitas as pessoas que a esta altura já se concentram aqui junto à biblioteca para ouvirem aquilo que vão ser as várias vozes acerca deste fenómeno de Fátima. O Sol Bailou ao Meio-Dia serve então de tema a esta tertúlia, dizer que é também este o título de um dos livros de Luís Filipe Turgal, professor de História do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, um livro que lançou em fevereiro do ano de 2011 e que já dá conta daquilo que é o interesse deste professor por esta temática das aparições, ou não, ou visões, como também alguns preferem referir, acerca das aparições de Fátima. São esperados nesta tertúlia Anselmo Borges, Carlos Esperança, Francisco Prior Claro e Luís Filipe Turgal. São então os intervenientes. Anselmo Borges, que é padre da Sociedade Missionária Portuguesa, ele que é um teólogo e professor de Filosofia da Universidade de Coimbra, recentemente lançou o livro Francisco, Desafios à Igreja e ao Mundo, e de alguma forma questiona estas aparições de Fátima. Diz também que a Igreja não se deve centrar apenas só neste fenómeno de Fátima. Carlos Esperança é o presidente da Associação Ateísta Portuguesa, é portanto um ateu, vem também aqui a expor aquela que é a sua opinião acerca desta temática. Luís Filipe Turgal, como já referi, é professor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, publicou este O Sol Bailou ao Meio-Dia, faz uma contextualização histórica deste fenómeno, um livro que lançou em fevereiro do ano de 2000, 2011. Esta tertúlia que está um pouco atrasada, pelo menos dois dos seus intervenientes ainda não chegaram aqui ao agrupamento de escolas. Anselmo Borges e Carlos Esperança estão de facto atrasados. Há aqui um certo compasso de espera para que possam chegar estes intervenientes e se dê início a esta iniciativa. Falar aqui com o professor Carlos Carvalheiro, ele que é o diretor do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Professor Carlos Carvalheiro, estamos em direto para a Rádio Boa Nova. A escola hoje é servir aqui de palco a esta iniciativa, a esta tertúlia. Que expectativas é que tem para este debate? Ora, em primeiro lugar, muito boa tarde, uma saudação especial a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. É de facto um orgulho, está aqui um movimento fantástico, espero e desejo que seja acima de tudo um debate onde todos nós possamos mostrar as nossas ideias e confrontar essas ideias uns com os outros. Eu apelava que os ouvintes da Rádio Boa Nova pudessem ouvir, nem possibilidade de poderem vir aqui à escola secundária ou à sede do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, que pudessem ouvir, porque de facto acho que vai ser um evento extremamente importante, um debate extremamente rico, diversificado, com opiniões muito diversificadas, e de certo vai enriquecer ainda mais esta nossa comunidade, este nosso concelho e esses ouvintes da Rádio Boa Nova. Esta é uma iniciativa organizada pelas áreas disciplinares de História e de Filosofia. É isto que também pretende ver acontecer na escola que dirige? Exatamente. A escola não é só aulas. A escola é também isto, a inovar. É pôr as pessoas a pensar, a falar, a discutir naturalmente no bom sentido. Temos que ter esta visão, uma visão em que todos nós possamos entreajudar-nos e abrirmos à comunidade, trazer elementos que de facto são uma mais-valia, e nós hoje temos aqui oradores que são uma mais-valia, com opiniões, e perspectivar em cada tema uma discussão aberta, plural, e fazer com que também os nossos alunos participem nessa discussão. Formar mentes mais críticas, formar estes nossos jovens, arredá-los um pouco dos telemóveis e dos tablets e pô-los em confronto de ideias e pô-los a pensar, a dialogar e a perspectivar, de facto, conhecimento. Isso é que é o mais importante, a meu entender. Já agora, qual é que é a sua opinião acerca do tema desta tertúlia? O tema é extremamente atual. Estamos a poucas semanas da visita do Sandro Padre a Portugal. É um tema que origina muitas discussões e é nesta diversidade de opiniões que nasce e que permite que a nossa sociedade seja tão pluralista, tão importante. Portanto, é um tema importante, é um tema que de facto merece da nossa parte uma grande atenção, e eu permita-me dizer isto: é bom que todos os nossos ouvintes ouçam, para depois cada um tirar as suas ilações relativamente ao que hoje aqui se vai passar. Muito obrigada, professor Carlos Carvalheiro, diretor do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, portanto também aqui a destacar a importância desta iniciativa. Tentar aqui falar com o professor Luís Turgal, ele que é então da área disciplinar de História e um dos principais organizadores desta tertúlia. Professor Luís Turgal, está quase a acontecer esta tertúlia, também por si, muito por si organizada. Que expectativas é que tem acerca desta iniciativa? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que isto não foi só organizado por mim, foi pela escola, por o núcleo de História, pelo núcleo de Filosofia, pela direção da própria escola, e tem, como já verificou, uma colaboração de muita gente. Quanto ao mais, o que é que eu espero deste debate? Perguntava-me. Eu espero que seja um debate interessante, pedagógico, educativo, tranquilo, sereno, onde se possam apresentar ideias, de facto, dissonantes sobre um tema tão rico e tão complexo que é este, Fátima. Esta semana disse na rádio que a ideia não é comemorar Fátima, é debater Fátima. Exatamente, essa é a minha ideia. Eu acho que nós não estamos... a escola não comemora datas, e eu até diria mais. E a história, a minha área é a história, como sabe. A história também não comemora datas, reflete sobre elas. A função da história é refletir e interpretar as determinadas datas, determinadas efemérides. Nesse sentido, nós de facto estamos aqui com a intenção de debater e não de comemorar. O professor Luís Turgal, para além de organizador, é também um dos intervenientes nesta tertúlia. Este é um tema que também lhe diz e para o qual tem suscitado algum interesse. Também já editou um livro em 2011 alusivo ao tema. Qual é que é a sua opinião acerca deste Sol Vai Lua ao meio-dia? Bom, de facto, este tema é um tema que me acompanha já há algum tempo. Foi tema da minha tese de mestrado, depois deu origem a uma primeira edição, uma segunda edição, já vai na terceira edição, o livro já vai na terceira edição, alguns artigos também. Portanto, eu tenho pensado muito no assunto, estou de resto agora a ultimar um artigo de 20 e tal páginas que em princípio hei de apresentar na Academia Portuguesa de História, num congresso sobre Fátima que há de acontecer em Lisboa, e também num congresso sobre Fátima que há de acontecer em outubro no Porto, promovido pela Universidade Fernando Pessoa. E, portanto, dentro desse contexto, tenho lido muita coisa sobre Fátima, consultado muita documentação sobre Fátima e, portanto, julgo que tenho as minhas reflexões, porventura, sobre um certo ponto de vista, um bocado heterodoxas, porque elas não estão alinhadas com um discurso mais ortodoxo e tradicional da Igreja Católica, de facto, não. Mas, quero dizer, quando a gente num debate ou num livro que escreve apresenta ideias e interpretações, tem que as sustentar, e a ideia é sustentar com documentos, não é? E é isso que eu quis fazer, é isso que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, é, no fundo, pensar e interpretar Fátima à luz da história, de uma visão historiográfica e de uma interpretação historiográfica, e não teológica. No domínio da teologia eu não entro, porque nada sei, evidentemente eu não quero entrar nesse reduto onde ficarei sempre a perder. Nesta organização, portanto, convidaram Anselmo Borges, também Carlos Esperança, o diácono Francisco Prior Claro. Houve esta preocupação de trazer então várias vozes. Anselmo Borges tem sido uma voz, sobretudo nos últimos tempos, que de alguma forma tem tocado acerca deste assunto. Exatamente, parece-me a mim que o professor Anselmo Borges, o professor Anselmo Borges é um teólogo progressista, digamos assim, e que já nos habituou, no fundo, a apresentar uma visão da Igreja diferente, dissonante daquela que é apresentada pela hierarquia católica, geralmente. Ele recentemente, como sabe, há cerca de duas semanas, deu uma entrevista no Expresso, que foi particularmente polémica e que, eu quase que, segundo sei, correu o mundo. Ela foi transmitida em vários outros países, foi traduzida e editada em vários outros países. E eventualmente ele terá uma visão mais também heterodoxa de Fátima, mas presumo que por outro lado o diácono Francisco tem uma visão mais alinhada. Pronto, e depois há a visão do ateísta, não é? Que de facto, de forma alguma, acredita e vai certamente desmontar a questão do ponto de vista teológico. Não é? Espera-se, contudo, que tudo isto aconteça de forma pacífica, não é? Exatamente. Isto é muito importante. É sempre, como disse há pouco, um discurso pedagógico. Pedagógico. A ideia é conversarmos para chegarmos... Não sei se vamos chegar a consensos. O tema não se presta muito a isso. Mas para conversarmos serenamente. Isto não é um combate boxe, como é evidente, não é? Somos todos muito civilizados. As quatro pessoas que aqui estão a discutir o assunto são pessoas muito civilizadas e, portanto, não vêm para aqui para partir vidros. Vêm para conversar e, na medida do possível, apresentarem as suas teses sempre bem fundamentadas. Muito bem. Vamos então aguardar o professor Luís Turgal, da organização então desta iniciativa, que está um pouco atrasada aqui no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, esta iniciativa que vai acontecer na biblioteca do agrupamento de escolas. Também aqui há alguns alunos, se bem que não muitos, é mais a classe docente que aqui está representada. Olha, desculpem lá, vocês são estudantes aqui da escola? Sim, décimo ano. Como te chamas? Zé Pedro. Zé, porquê que estás aqui? Motiva-te? Tens interesse por este assunto? Sim. Como é que tu olhas para este tema? De uma forma como uma pessoa que já fez o crisma. Mas... De forma, acreditas nestas aparições? Não acredito. De todo. Não, de todo. E é também, de alguma forma, estás interessado em ouvir o que pessoas que têm estudado estes temas têm para partilhar? Sim. Vieste com outros teus colegas, achas que vai ser importante para ti e para eles? Sim, acho que é importante. A opinião aqui de um jovem aluno, também do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Eu peço desculpa por interromper, estamos em direto para a Rádio Boa Nova. Diácono Francisco é um dos intervenientes desta tertúlia, vai estar aqui diante de um sacerdote, também diante de um ateu, diante de um historiador. Como é que espera que venha a decorrer esta tertúlia alusiva a este tema de Fátima? Antes de mais, cumprimento os ouvintes da Rádio Boa Nova. Antes de mais, é uma ocasião muito interessante da escola, como espaço público do saber, abrir-se a estes temas que cruzam vários saberes. A história, o jornalismo também, é uma dimensão ligada à Fátima, e a dimensão da fé, a dimensão teológica. Pois eu penso que neste painel o que me é pedido é precisamente que apresente, aborde a dimensão teológica do acontecimento de Fátima, que 100 anos depois continua a interessar, a impressionar multidões, como de resto este evento também é uma prova entre nós. Vai estar diante de um sacerdote que de alguma forma questiona estas aparições de Fátima. É, o seu padre Anselmo, o doutor Anselmo Borges, tem manifestado com grande profundidade, como de resto já nos habituou, os seus questionamentos acerca de Fátima. Mas eu diria que Fátima tem uma abrangência, uma amplitude, um horizonte que enquadra perfeitamente esse género de discussões. Ou seja, eu não sou apologeta de uma linha única de interpretação do evento de Fátima. Ganho as minhas convicções pessoais, as convicções que derivam do meu ministério e, portanto, da minha inserção na Igreja Católica, e é essas que venho naturalmente procurar expor, mas claro, com o espírito de abertura para entender que há perspectivas diferentes, umas que eu sou sensível, outras que eu recuso totalmente. Bem, vamos então aguardar por esta tertúlia já daqui a pouco. Diácono, muito obrigada. Aqui esta primeira impressão do Diácono Francisco Prior, claro, ele que é um dos intervenientes nesta tertúlia, O Sol Bailou ao Meio-Dia, este título que surge aqui como em jeito de interrogação retórica, Fátima, Fé e História, 100 anos. Depois, então esperado Anselmo Borges, Carlos Esperança, Francisco Prior, claro, e o próprio Filipe Turgal. organizadores da tertúlia e ele próprio também interveniente nesta iniciativa. Esta altura já se dirigem as pessoas para a biblioteca, portanto já deverá faltar pouco para que tenha início esta iniciativa, esta tertúlia, que vai ter moderação de Vítor Neves. Vítor Neves, da Rádio Boa Nova, foi então desafiado a conduzir então esta conversa. Eu queria ver se seria possível falar com Vítor Neves. Vamos tentar. Vítor, olá. Então, tem uma missão hoje de moderar esta tertúlia. Que expectativas é que tem? É uma missão, mas é uma satisfação. É um gosto que é indizível estar aqui. Tenho a expectativa de que vamos sair daqui todos com um bocadinho de mais conhecimento. Tenho a expectativa de que vamos sair daqui todos com o prazer de ter estado na escola. E tenho a expectativa de que a rádio saia bem, associando-se a uma ideia genial dos homens que estão no agrupamento de filosofia e de história neste agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, porque é um debate que vem mesmo a propósito numa altura em que vem aí o Papa, vem aí a cerimónia de 13 de maio com os 100 anos, vem aí a canonização dos pastorinhos. Eu creio que vamos ter uma sessão fantástica. Espero que a sala vai estar completamente cheia, abarrotada de gente. Já está. Exatamente. E espero que aqueles que vão estar ligados à rádio, quer seja no .pt, quer seja nas redes sociais, quer seja no FM 100.2, que dê para o bem emprego o seu tempo. Interessa-se por este tema, Vítor? Interessa-se por este tema? Eu gosto muito do tema. Eu sou muito português, portanto, fado, futebol, Fátima, são coisas que eu gosto. E é um tema que nunca mais acaba. Isto é uma espécie de uma novela, no bom sentido do termo. E é um tema riquíssimo, riquíssimo. Quanto aos intervenientes? Os intervenientes, uma mesa como esta é impossível de ter. Aliás, eu sei em alguns locais em que se tentou arranjar mesas como esta e houve faltas. Porque é preciso ter os dois lados. O lado do diácono, por exemplo, e temos o lado do ateu. Temos o lado de um homem laico, como Turgal, e temos o lado de um homem que não acredita em Fátima, que não acredita que Nossa Senhora apareceu em Fátima, como, por exemplo, o professor Anselmo Borges. Eu creio que vamos ter aqui uma coisa que vai ficar na nossa memória e é bom também para o Oliveira do Hospital isto ter lugar aqui, porque é sítio que é um sítio democrático, que é um sítio que aceita discutir ideias, que aceita a diferença. Talvez seja essa uma das melhores mensagens de Fátima. Faremos isso mais à frente. Muito bem, Vítor, obrigada. Vítor Neves, nosso colega da Rádio Boa Nova, que vai então ter a responsabilidade de moderar, de conduzir estes trabalhos, de conduzir esta conversa entre estes quatro intervenientes. Anselmo Borges, que é teólogo e professor de filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é padre da Sociedade Missionária Portuguesa e que lançou recentemente o livro Francisco, Desafios à Igreja e ao Mundo. Recentemente também deu uma entrevista ao jornal Expresso, que, como nos referiu há instantes Luís Turgal, correu o mundo pela forma como se refere a este fenómeno de Fátima. Também vamos ter Carlos Esperança, presidente da Associação Ateísta Portuguesa, portanto um ateu. Luís Filipe Turgal, professor de História do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX e que ele próprio publicou em fevereiro de 2011 um livro alusivo ao tema O Sol Bailou ao Meio-Dia. Neste livro, como já nos referiu, portanto, não questiona a fé, simplesmente faz uma contextualização historiográfica dos vários fenómenos. São muitos os professores, sobretudo os professores que marcam aqui presença nesta tarde, neste final de tarde, também alguns alunos, se bem que a maioria são então professores, a classe docente em peso e a manifestar o seu interesse por este tema. Esta é uma iniciativa a acontecer no seio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, na biblioteca deste Agrupamento de Escolas. Está aqui também o seu padre António Loureiro. Seu padre, muito boa tarde, estamos em direto para a Rádio Boa Nova. Também decidiu marcar presença nesta tertúlia alusiva à Fátima. Como é que encara esta iniciativa? É sempre bom refletir e dialogar e pensar em voz alta sobre temas importantes, concretamente o de Fátima. Penso que é muito bom e vai ser bom para todos aqueles que irão acompanhar, porque há diferentes perspectivas, mas creio que o fenómeno de Fátima tem um valor especial e quanto mais refletirmos sobre ele, mais o entenderemos como uma manifestação de Deus para o nosso tempo. Por isso, oxalá seja um bom diálogo e um bom debate. Sabe que vão haver aqui vozes dissonantes a propósito deste fenómeno das aparições de Fátima. A Igreja também, de alguma forma, está aberta a esta diversidade de opiniões? Claro, nas coisas como esta, quanto mais debate, quanto mais melhor. Desde que seja uma procura de algo de verdade, com sinceridade. Penso que do debate e da oposição, entre aspas, que possa aparecer, haverá mais esclarecimento e mais convicção e mais vontade de procurar conhecer em profundidade, porque Fátima continua viva e continua a ser interpelante para todos nós e com uma mensagem que nos continua a mobilizar. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada. Então, aqui a opinião do Sr. Padre António Loureiro, nestes minutos que antecipa o arranque desta tertúlia, muita gente a marcar presença, já não chegam as cadeiras que estavam previamente colocadas nesta biblioteca. São muitas as pessoas que se dizem interessadas por este tema e que de alguma forma querem ouvir a opinião, estas quatro opiniões. Também esta é uma tertúlia com espaço para o debate. Todos vão poder participar. Logo que seja então colocada este tema ao debate. Deve faltar já pouco tempo para o arranque desta tertúlia aqui na Rádio Boa Nova. Pode acompanhar-nos em 100.2 FM. Também nos pode seguir através da nossa emissão online em radioboanova.pt. Também com transmissão em direto através das redes sociais, nomeadamente o Facebook, pode então acompanhar toda esta tertúlia, ouvir e ver. Assim é também a Rádio Boa Nova associar-se a esta iniciativa do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. São então as áreas disciplinares de História e de Filosofia, mentoras desta realização que está a suscitar muito interesse, nomeadamente no âmbito da comunidade escolar, da comunidade educativa. Deverá estar então para breve o arranque desta tertúlia. Tudo apostos por aqui. Julgo que haverá condições para darmos início a esta tertúlia alusiva ao Sol Bailou ao Meio-Dia, Fátima Fé e História, 100 anos depois, Anselmo Borges, Carlos Esperança, Francisco Prior Claro, Luís Filipe Turgal, nesta iniciativa destinada a debater Fátima. Acontecer. Vamos então, julgo que estamos em condições de passar o micro ao professor Carlos Carvalheiro, diretor do Agrupamento de Escolas. Vamos dar início a esta tertúlia. Professores, boa tarde. Ora, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Eu, como estou a falar em direto para a Rádio Boa Nova, quero, em primeiro lugar, saudar os ouvintes da Rádio Boa Nova. Sejam bem-vindos a esta emissão. E uma saudação especial a este magnífico público que aqui está. É um orgulho. É uma honra, enquanto diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, podermos juntar aqui estes jovens todos, estes menos jovens, esta gente toda. E queria, porque ainda estamos em direto, queria de facto uma grande salva de palmas para todos vocês, porque de facto é importante podermos estar aqui nesta tarde fantástica. Eu vou ser rápido. Quero enaltecer e dar as boas-vindas, em primeiro lugar, aos nossos oradores. A professora Célia já vai fazer o favor de os apresentar. Mas quero dar aqui uma palavra de agradecimento e de, à Rádio Boa Nova. É, de facto, importante termos uma rádio tão dinâmica e estar presente nestes momentos. Para a escola, para o agrupamento de escolas, é importante fazermos este tipo de debates. Uma palavra especial ao meu amigo Vítor Neves. Vai ser uma tarde fantástica. Já te vou dar a palavra. Eu vou terminar brevemente. Enquanto diretor, quero vos agradecer a presença. Quero mostrar o meu agradecimento por terem vindo até aqui à escola. E quero que, de facto, no final, possamos todos ficar mais ricos de um debate que se quer plural, que se quer diversificado e de certo todos nós vamos participar neste debate. Mas deixem-me só, muito rapidamente, também enaltecer aquilo que nós temos de melhor na escola, que são os alunos. E os alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira estiveram hoje aqui já, e estão hoje aqui presentes, e agradecer àqueles que lá embaixo, os nossos cursos CEF e profissionais, estiveram a fazer um pequeno beberete a todos eles, o meu muito obrigado. Mas também quero aqui fazer uma referência àqueles alunos. Nós na quarta-feira tivemos o Concurso Nacional de Leitura e foi fantástico tê-lo realizado aqui em Oliveira do Hospital. E os nossos jovens do 10º, 11º ano, 12º, do 7º, 8º e 9º estiveram a participar e tiveram uma grande participação. Portanto, é isto que a escola é isto, é esta participação em todas estas atividades. Quero também, e para terminar, agradecer ao Grupo Disciplinar de História e de Filosofia, a todos os professores que se envolveram, que participaram e que dinamizaram esta tertúlia, professora Célia, que vai ser um marco hoje aqui em Oliveira. Para todos vocês, mais uma vez, um muito obrigado à Rádio Boa Nova, à Liliana, a todos os que trabalham diariamente na Rádio Boa Nova, o meu muito obrigado. E um obrigado especial a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova que estão em direto a ouvir. Muito obrigado, professora Célia. Vamos continuar, está bem? Muito obrigado. Em nome das áreas disciplinares de História e de Filosofia, que tiveram iniciativa desta atividade e a organizaram, quero dar as boas-vindas a todos e agradecer desde já a vossa presença, porque este tipo de atividades só tem sentido se tivermos público, e felizmente temos um excelente público, em número e em qualidade. Quero fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, à direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que desde logo em setembro, quando pensámos na atividade, aceitou o repto. À Rádio Boa Nova, que aceitou colaborar e está a transmitir em direto, uma saudação especial para os ouvintes. Em especial, também uma saudação para a Liliana, para o Albino José e para o Vítor Neves, que aqui também a representam. Aos professores Sónia Rendeiro, Emília Almeida e Nuno Ó, e aos alunos do curso de Educação e Formação do Restaurante Bar, que confeccionaram e serviram o dão de honra com que nos presentearam. O agradecimento também às assistentes operacionais, Fernanda Garrinha, Lina Alves e Manuela Pratas, que reorganizaram este espaço da biblioteca. À Papelaria Meio Mundo, na pessoa da Dona Manuela Marques, por estar presente e por disponibilizar, como já com certeza viram, os títulos alusivos a esta temática, que ainda por cima está com um convidativo desconto de 10%. Podem, inclusivamente está o último livro que está a ser lançado do Sr. Professor Anselmo Borges. Um agradecimento muito especial aos intervenientes nesta tertúlia, que vou passar a apresentar de forma muito sucinta. Começo pelo professor doutor Anselmo Borges, que é um dos grandes teólogos da atualidade. Dedica-se há anos ao ensino da filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e tem privilegiado a ética como área de reflexão. É padre da Sociedade Missionária Portuguesa. Estudou teologia na Universidade Gregoriana em Roma, ciências sociais em Paris e filosofia na Universidade de Coimbra. Lecionou filosofia e teologia na Universidade Católica Portuguesa e no Seminário Maior de Maputo, em Moçambique. Destaca de entre as duas muitas obras publicadas, Marx ou Cristo, Janela do Invisível, Religião, Opressão ou Libertação, Janela do Infinito, Religião e Diálogo Interreligioso e, recentemente, que está aqui à venda, Francisco, Desafios à Igreja e ao Mundo. É colunista, como todos sabem, do Diário de Notícias, sobre temas de religião, e participa regularmente em debates televisivos sobre questões no âmbito da ética e da religião. Diácono Francisco Claro. Fez a sua formação eclesiástica no Seminário de Leiria e no Seminário Maior de Coimbra. É licenciado em Ciências Religiosas pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Porto. Encontra-se a concluir o mestrado integrado em Teologia na mesma instituição. Foi ordenado diácono para a Diocese de Coimbra em junho de 2010. Encontra-se desde 2012 a colaborar com a equipa sacerdotal da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Colaborou ainda durante um ano na equipa de redação do jornal diocesano Correio de Coimbra. Para além das atividades pastorais a que se tem dedicado em Oliveira do Hospital, colabora desde 2013 com a Universidade Sénior de Oliveira do Hospital. O professor Carlos Esperança é presidente da direção da Associação Ateísta Portuguesa. É sócio fundador da Associação República e Laicidade, sócio da Associação 25 de Abril e vice-presidente da direção da Delegação Centro da Associação 25 de Abril e sócio da Associação Portuguesa de Escritores. Blogger do diário Ateísta, Ponte Europa e Avenida da Liberdade e Surumbático. É colaborador do Jornal do Fundão, colunista do Mensário de Almeida, Praça Alta e do Semanário Despertar de Coimbra. É autor do livro Pedras Soltas e diversos textos em jornais, revistas, brochuras e catálogos. Professor Dr. Luís Filipe Turgal. Professor no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, é mestre em História Económica ou Social Contemporânea e doutorado em Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra, onde é investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX. Estudioso da Primeira República, publicou O Sol Bailou ao Meio-Dia, A Criação de Fátima. Organizou e prefaciou a reedição de Na Cova dos Leões, Fátima, Cartas ao Cardeal Cerejeira, de Tomás da Fonseca, e a antologia Religião, República e Educação, que reúne textos do mesmo autor. Colaborou ainda em várias obras historiográficas. Por último, mas como os últimos serão os primeiros, Dr. Vítor Neves, o moderador convidado para esta sessão. É bacharel, licenciado e MBA em Gestão de Empresas. A sua experiência profissional em Gestão de Empresas reparte-se já por Portugal, Espanha, Zimbábue, África do Sul, Moçambique e Brasil. É um homem da comunicação que todos conhecemos. Foi colaborador fundador da Rádio Boa Nova há 31 anos, de que é diretor, e quase há tanto tempo escreve no jornal Folha do Centro e em outras publicações, escrita da qual já editou um livro. Disse-nos ainda que gosta de fado, futebol e Fátima. Passo então a palavra aos nossos intervenientes, apelando desde já, depois do início do debate, entre eles, ele é extensivo à plateia, e porque isto, uma tertúlia faz sentido quando todos são intervenientes, porque o que queremos aqui é um momento de debate e de reflexão. Muito obrigada. A todos, quando se tem que moderar, uma das primeiras coisas é tirar o relógio, para colocar logo em sentido aqueles que estão aqui à minha volta. E, portanto, esse passo está feito. A sala está completamente cheia, o que é ótimo. Eu até me estou a sentir um bocadinho estranho, se calhar com a sensação de um milagre, porque eu estou aqui sentado, mas sinto-me em casa três vezes. Estou em casa porque estou em Oliveira do Hospital, estou em casa porque estou na minha escola, onde fui aluno, professor, e estou em casa porque estou na rádio. Portanto, se isto puder ser milagre, trataremos disso no final da sessão. Já ouvi uma gargalhada. É bom que as pessoas estejam bem dispostas. Nós vamos falar sobre Fátima, vamos falar sobre fé, mas vamos falar também de forma séria e honesta, mas sem que isto seja um drama. Aliás, Fátima tem coisas divertidíssimas e que nos devem puxar pelo sentido de humor. Há, por exemplo, a história do vestido de Nossa Senhora. Os primeiros relatos diziam que o vestido tinha alguma sensualidade, ficava ali pelo joelho. Depois, o Dr. Formigão é que puxou o vestido para baixo e, naturalmente, ao esticar, ele chegou até aos pés. Portanto, tudo isto para criar boa disposição. O ser sério e o ser honesto não quer dizer que não possamos estar bem dispostos. Fátima. Fátima a ser discutida, debatida em Oliveira do Hospital. Pode-se perguntar porquê discutir Fátima agora? Será tão insensato fazê-lo como eventualmente não o fazer? Nós vamos fazê-lo e temos aqui um painel de uma qualidade que dispensa qualquer tipo de adjetivo. De resto, a apresentação da professora Célia foi por demais evidente. Fátima é provavelmente, e na opinião de muitos, o maior fenómeno cultural que alguma vez teve lugar em Portugal. E é um fenómeno que, só para termos uma ideia de um número, eu gosto de números por defeito profissional, são mais de 5 milhões de peregrinos por ano e este ano até se estima que o número possa chegar a 8 milhões. Estamos a falar de qualquer coisa de veras séria e que obviamente importa saber olhar, saber falar, saber debater. Vamos organizar esta nossa conversa no seguinte modelo. Temos um mote, o sol bailou ao meio-dia, Fátima, fé, história, 100 anos depois, e é por aí que vamos. Primeiro vamos fazer um mote para que cada um dos nossos convidados possa definir o seu posicionamento. Vamos, de resto, seguir a ordem que está no cartaz para que não haja qualquer equívoco. E eu aproveito, género como se faz com os livros, um bom livro deve agarrar o leitor logo na primeira página, e para começarmos este nosso debate, esta nossa tertúlia, vamos fazer aqui um mote, uma espécie de provocação, e ouvir os nossos convidados. E o mote é este: as aparições, os segredos, as canonizações fazem com que Fátima seja um desafio e mais um contributo para a nossa inteligência, para a nossa fé, ou, por seu lado, são um atentado à nossa inteligência e um atentado à nossa fé? Professor Anselmo Borges. Muito boa tarde. É com muito gosto que estou aqui, que regresso a esta bela terra onde há muitos anos venho, todos os anos, porque está aqui a doutora Maria Luísa, está ali a doutora Elsa. Foi a doutora Elsa que um belo dia disse, me pediu para vir cá, me convidou e eu vim com muito gosto, e desde então eu fiquei encantado, de tal maneira que vim do Porto expressamente para estar aqui, por ser aqui em Oliveira do Hospital. É que me ligam, de facto, relações boas, felicitantes. Sobre Fátima. Em primeiro lugar, quantos minutos é que eu tenho, que é por causa de não ultrapassar o tempo? Eu falo 5 horas sobre Fátima, falo 10 minutos, falo 5 minutos, falo meia hora. Quantos minutos? Vamos começar por aí, para ficar próximo da sua sugestão, 5 minutos. 5 minutos. Evidentemente que, tendo eu 5 minutos, não posso apresentar a minha posição quanto a estes pontos todos. Aparições, segredos, canonizações. Então, vou começar por dizer, em primeiro lugar, que Fátima, como já foi dito, é um espaço muito especial. E todas as pessoas que lá vão sentem realmente que se trata de um espaço muito especial. E aquilo que eu constato é que as pessoas vão lá e há uma experiência boa. As pessoas vão lá e encontram serenidade, encontram paz. As pessoas vão lá no seu sofrimento também, e eu tenho imenso respeito pelo sofrimento das pessoas. O sofrimento das pessoas comove-me e eu tenho muito, muito respeito. E as pessoas vão lá e encontram alívio para o seu sofrimento, e há pessoas também que se convertem ao Evangelho de Jesus e, portanto, vêm de lá com outro ânimo, com outra esperança, com outro dinamismo para a sua vida, e convertem-se a Jesus e também às outras pessoas, no sentido de ajudá-las. Dito isto, o que é que eu penso sobre Fátima? Devo dizer, depois daquilo que acabo de dizer, que, indo ao fenómeno na sua raiz, quero acrescentar, ou se quiserem, fazer uma breve advertência. Eu até fui ordenado em Fátima, pelo Cardeal Cerejeira. Vai fazer agora 50 anos. E quando vou a Fátima, fazer conferências, por exemplo, também passo pela Capelinha das Aparições e rezo como toda a gente. Gostava de deixar à maneira de consideração prévia esta minha advertência. Dito isto, vou ao tema principal. E dizendo que Fátima, no quadro ou no contexto da Igreja Católica, não é um dogma, não é dogma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se pode ser católico, um bom católico, e não acreditar em Fátima. é importante que isto, logo à partida, fique bem claro e estabelecido. Pode-se ser um bom católico e não acreditar em Fátima. Fátima não é um dogma. Depois disso, faço também uma distinção que causou muito escândalo. Essa minha entrevista ao Expresso percorreu o mundo. Eu já vi tradução para inglês, para francês, para espanhol. Porquê? Porque o jornal Expresso, logo na primeira página, colocou: é evidente que Nossa Senhora não apareceu em Fátima, disse Anselmo Borges, ou o padre Anselmo Borges. Claro, isso dava aso imediatamente a muitas constrações, tanto mais quanto hoje as pessoas vivem de slogans, de flashes, e não foram ler a entrevista. Não foram ler a entrevista toda. Se fossem ler a entrevista toda, observavam que eu faço uma distinção entre aparições, entre aparições e visões. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma aparição é uma realidade objetiva. Por exemplo, eu cheguei aqui, as pessoas viram-me entrar, estavam aqui algumas pessoas que me conheciam e disseram: cá está ele. E depois eu fui apresentado e toda a gente sabe que eu estou aqui. Todos veem. E todos veem o mesmo fenómeno, a mesma realidade. Isso é uma aparição. Se entrar agora ali uma pessoa, se virarem para lá, para a porta, os olhos, não é? A cara, todos verão exatamente a mesma realidade. Isso é uma aparição. Neste sentido, Nossa Senhora não apareceu em Fátima. Porquê? Reparem, mesmo os pastorinhos, havia um que via, falava e ouvia. Outro via e ouvia, mas não falava. E outro só via, não ouvia, nem falava. Estão a ver? Então, dito isto, e há muitas pessoas que até ficam admiradas, eu não me custa, a mim não me custa aceitar que os pastorinhos fizeram uma verdadeira experiência religiosa. Uma verdadeira experiência religiosa. Mas, dito isto, evidentemente que as experiências, eu vou tentar dizer isto da maneira mais simples, porque a filosofia obrigaria a estar mais atento e ser mais explícito e usar linguagem mais técnica. As experiências nunca são puras, nunca são nuas, são sempre dadas num determinado contexto, no quadro da nossa experiência, no quadro das expectativas. Então, a mim não me custa aceitar que aqueles pastorinhos tenham feito uma verdadeira experiência religiosa, mas evidentemente uma experiência religiosa à maneira de crianças. Uma experiência religiosa à maneira de crianças e naquele contexto. Qual era o contexto? O contexto era um contexto de perseguição da Igreja por parte da primeira República. Era um contexto de Primeira Guerra Mundial e certamente aquelas crianças ouviram falar dos soldados que partiam para a guerra. Também no contexto de pregadores, missionários que vinham para as famosas missões populares e do alto do púlpito aterravam os fiéis com o temor de Deus e o terror do inferno. Portanto, podem ter feito uma verdadeira experiência religiosa, mas à maneira de crianças e naquele determinado contexto. Só para terminar, há experiências religiosas melhores e há experiências religiosas menos boas. Eu penso que aquelas crianças não fizeram uma experiência que tenha sido das melhores. Porque, pergunto, por exemplo, que mãe é que mostraria o inferno a uma criança com aquela idade? Aquelas crianças tinham 10, 9 e 7 anos. Portanto, aquelas crianças fizeram uma experiência religiosa, mas não foi das melhores, das mais felicitantes. de qualquer forma, parece-me que fizeram uma experiência religiosa. Ninguém lhes pagou para dizerem que tinham feito aquela experiência. Sofreram, sofreram. E, reparem, foram crianças que depois daquela experiência até foram generosas. Foram generosas. Para elas, realmente não foi uma experiência religiosa das melhores, mas eu tenho de admitir que elas acabaram por ser imensamente generosas. E esse aspecto tem também de ser considerado. Depois falaremos dos segredos e das canonizações. Falaremos, falaremos. Falaremos, sim, senhor. Professor Carlos Esperança, já que temos aqui a sua aparição, gostava de ter a sua visão sobre o tema. Muito bem. Em primeiro lugar, quero... Não sei se estão... Está. Em primeiro lugar, está na rádio, no Facebook, está em todo lado. Quero agradecer, em nome da Associação Ateísta Portuguesa, a amabilidade do convite. Não sou seguramente uma aparição, sou talvez uma visão capaz de provocar alguns pecados, mas estou tranquilo, porque há suficientes oficiantes para os absolverem desses pecados depois das palavras que vou dizer. Em primeiro lugar, quero manifestar o meu repúdio pelo facto de o devoto Marcelo Rebelo de Sousa se ter prestado a fazer um vídeo promocional de Fátima, invocando a sua qualidade de Presidente da República. Sendo Presidente de uma República laica, tem todo o direito à fé, não tem o direito de promover uma religião particular. Por outro lado, e para o Governo, que deu uma tolerância de ponto, com graves perturbações, particularmente no ensino, a sexta-feira, a dificuldade que vai ser a falta da sexta-feira para as aulas e para os programas escolares, numa verdadeira cedência à chantagem eclesiástica que foi feita por intermédio de um bispo, suponho que de Leiria, que achava muito bem que houvesse uma tolerância de ponto. Um Estado laico não se pode comportar como uma sacristia da Igreja Católica Apostólica Romana. E dito isto, passemos então ao tema da questão. Não estou de acordo que quando chamou o fenómeno cultural eu chamaria o fenómeno turístico, impressionante pelo número de pessoas que vão todos os anos a Fátima. E contrariamente ao que disse o professor Anselmo Barros, eu também vou a Fátima e o professor Anselmo Barros disse, rezo como toda a gente. Eu não pertenço a toda a gente que reza em Fátima. Pertenço exatamente àqueles que vão a Fátima, que veem o fenómeno, que ficam comovidos de algum modo quando veem o sacrifício feito pelos crentes a andarem de joelhos, quando podiam ter uma passadeira rolante e não sofrerem tanto. Mas, enfim, é uma automortificação. E tenho muito respeito pelos crentes. Não posso é ter o mesmo respeito pelas crenças, porque as crenças produzem a ação e podem ser verdadeiramente prejudiciais. E todos nós sabemos os prejuízos que as religiões causaram ao longo da história. Dizer-se também que Fátima não é um dogma, presumindo que se fosse dogma tínhamos de acreditar. Fátima é seguramente um embuste que não é mais crível do que é um dogma. O dogma da Imaculada, aliás, dois dogmas de Pio IX, o dogma da sua própria infalibilidade que depois transmitiu por herança aos seus sucessores, é evidente que são de tal maneira incompreensíveis para a razão que dificilmente são aceitas por alguém que preze o primado da razão em detrimento da fé. O fenómeno Fátima é bom dizê-lo, porque sei provavelmente a única pessoa a dizê-lo desta forma frontal, é um embuste que nasceu no seio da Igreja Católica, que foi alimentado pelo clero, que foi revisto e aumentado de acordo com os interesses da Igreja Portuguesa e mais tarde da própria Igreja Católica a nível internacional. Em 1917, Fátima foi encenada na Cova da Iria, à semelhança do que já havia sido tentado noutros sítios do país, num ataque contra a República, que tinha de facto características jacobinas. e foi, portanto, nasceu contra a República. Em 1930, já na ditadura, já com a Igreja e a ditadura em convivência bastante afável, o que deu origem a uma ditadura que é vulgarmente conhecida por clerical fascista, mudaram de contra a República contra o comunismo. Portanto, Fátima passou a ser o centro do anticomunismo pio durante muitos anos. Implodida a União Soviética, virou-se contra o ateísmo. E em 2008, a peregrinação a Fátima e as respectivas maratonas pias que aí foram levadas tiveram a capitaneá-las um cardeal português, Saraiva Martins, que era presidente de uma repartição do Vaticano que certifica milagres, tem o alvará para certificar os milagres, e que disse que, e foi sob o lema contra o ateísmo. Podia ser em defesa da fé, mas não, usou exatamente esta linguagem belicista, contra o ateísmo. Bom, Fátima é efetivamente um embuste que continua a ser explorado para benefício dos interesses políticos dos mais divergentes, incluindo do próprio governo, que serve de uma tolerância de ponto para obter os favores dos crentes. Não parece que seja uma atitude muito correta, sob o ponto de vista ético, mas as coisas são o que são e não aquilo que aparentam. Professor, parece-me que está claríssima a sua posição. Acredito que vai voltar a falar. Diácono Francisco Claro, agora é a sua vez. Eu vou pedir a paciência para o texto que preparei para oferecer a esta Assembleia. O sol bailou ao meio-dia, Fátima, fé e história, 100 anos depois. É o tema da tertúlia que aqui nos congrega há menos de um mês da comemoração do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, que, juntamente com o Santo Padre, o Papa Francisco, alguns de nós celebraremos nos próximos dias 12 e 13 de maio. Esta louvável iniciativa é, sem qualquer dúvida, expressão do extraordinário e singular interesse nutrido pelo fenómeno de Fátima, pela sua historiografia e pela sua teologia. Interesse que nestes dias se materializa pela cobertura mediática e pela denodada atividade editorial e literária, que tenta novas aportações, quase que diria novas visões, a somar à visão de Fátima e da sua mensagem. Permitam-me que, antes de continuar a minha breve comunicação, agradeça muito cordialmente na pessoa do Sr. Professor Carlos Carvalheira, diretor do agrupamento escolar, o amável convite endereçado pelos professores das áreas disciplinares de História e Filosofia do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Uma saudação é devida aos ilustres membros deste painel, todos manifestamente mais versados do que eu nestas lides, e que, o que, como podeis comprovar no final, oferece ao debate uma excelência científica, onde eu, sua exceção, confirma a regra. Uma palavra de acolhimento para esta vasta plateia que aqui se encontra, bem como para os ouvintes da Rádio Boa Nova que seguem esta transmissão. Meus caros amigos, os organizadores deste debate pediram a cada interveniente do painel uma breve comunicação de 10 minutos. Começámos um bocadinho mais tarde. Eu estou a apelar ao seu sentido misericordioso. Que exponha a própria perspectiva sobre o tema que aqui nos convoca. Mas falar das aparições de Fátima, do carisma dos três videntes, da mensagem da Virgem Maria e da sua atualidade em apenas 10 minutos, parece uma gesta absolutamente sobre-humana. A dificuldade, aliás, aqui para tornar o ambiente mais leve, faz-me lembrar aquele conferencista que perguntou ao presidente da mesa do Congresso de quanto tempo dispunha. Ao ser informado de que dispunha de 8 minutos para a sua apresentação, reagiu perplexo. Mas como falar deste assunto durante 8 minutos? Ao que o presidente da mesa responde: fale devagarinho. Bem, eu sempre disponho de 10. Um bocadinho menos. Vai ter que falar um bocadinho mais aceleradinho. C.S. Lewis, o famoso autor das crónicas de Nárnia, disse que o cristianismo, estou a citar, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem um valor infinito. A única coisa que lhe é impossível ser é mais ou menos importante. Salva a absoluta e essencial distinção dos termos nesta comparação. Atrevo-me a pegar neste conhecido pensamento para enquadrar a minha intervenção. O que aconteceu em Fátima, há 100 anos atrás, se é falso, o evento não tem qualquer valor. Ao invés, se é verdadeiro, como eu pessoalmente creio, tem um valor extraordinário para as vidas de cada um de nós que aqui está. Com efeito, Fátima nunca poderá ser um assunto mais ou menos importante. Para negar Fátima ou para seguir Fátima e a sua mensagem, é necessário, este é um tema incontornável para a nossa identidade cultural e religiosa e, sobretudo, eu creio, para a nossa saúde espiritual. Como soube ver o renomado escritor convertido Paulo Claudel, Fátima é o maior acontecimento religioso da primeira metade do século XX, uma explosão transbordante do sobrenatural neste mundo prisioneiro da matéria. Fim de citação. Gostaria de elencar aqui meia dúzia de aspectos que saltam mais à vista nesta erupção sobrenatural de Fátima. Primeiro é a revelação de Fátima no contexto da revelação cristã. Gosto de olhar para as diversas aparições de Marianas ao longo da história como um eco, uma reverberação daquelas derradeiras palavras da Virgem Maria nas bodas de Caná. Fazei o que ele, Jesus, vos disser. Nas várias mariofanias por todo o mundo, Nossa Senhora repete com um novo ardor e novas expressões o convite terno e materno que apela à total confiança e seguimento de Jesus Cristo. A esta luz se percebe bem o lugar destas aparições no contexto da revelação cristã. Assim nos indica o Catecismo da Igreja Católica no número 67. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja, no caso de Fátima. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Eis o lugar próprio de Fátima na nossa vida espiritual. Ajudar-nos a viver hoje mais plenamente o seguimento de Cristo, caminho, verdade e vida. Mas serão mesmo necessárias. Serão mesmo necessárias estas revelações privadas? Nós precisamos, a Igreja precisa. Encontramos na subida ao Monte Carmelo de São João da Cruz, um autor espiritual insigne, uma afirmação preciosa a este respeito. Aquele que agora quisesse pedir a Deus ou desejar alguma visão ou revelação, não apenas cometeria uma insensatez, mas cometeria uma ofensa a Deus, não colocando os olhos totalmente em Cristo. A estes buscadores de novidades, o próprio Deus lhes poderia responder, continua São João da Cruz, se eu já te falei todas as coisas na minha palavra, que é o Filho, e não tenho outra, que te posso eu agora responder ou revelar que seja mais do que isso? Coloca os olhos apenas nele, porque nele tudo te disse e revelei, e encontrarás nele ainda mais do que pedes e desejas. Fim de citação. Longe de diminuir a profundidade das aparições e da mensagem de Fátima, estes pressupostos nos ajudam a enquadrá-la e a vislumbrar todo o seu alcance. Como dizia o mesmo São João da Cruz, numa frase lapidar, e que para mim é fundamental para perceber o fenómeno de Fátima, cito, as aparições são o invólucro da mensagem. Fim de citação. O coração das aparições de Fátima é, pois, a sua mensagem de conversão, penitência, graça e misericórdia, centro da pregação de Jesus Cristo. A mensagem de Fátima é o Evangelho. Ponto. Segundo aspecto, o contexto das aparições das trevas para a luz. Ao chegarmos hoje ao Santuário de Fátima, podemos encontrar uma bela exposição onde se custodiam as mais belas ofertas do povo português a Nossa Senhora, bem como de vários povos e culturas. Esta exposição de tesouros começa precisamente com o sugestivo título Das Trevas para a Luz. A Branca Senhora, mais brilhante que o Sol, na linguagem de Lúcia, que fazia espargir uma intensa luz das suas mãos, aparece-nos como um sinal luminoso da cidade de Deus, no meio das trevas em que jazia a cidade dos homens. Com acuidade, souberam escrever os bispos de Portugal na carta pastoral para este ano centenário. No meio de situações verdadeiramente dramáticas, quando a força do mal e do pecado parecia impor o seu domínio, a Virgem Mãe faz brilhar em todo o seu esplendor a vontade salvífica de Deus. Uma bênção que revela a extensão da sua ternura a todas as criaturas. Fim de citação. Com efeito, Deus faz irromper em Fátima a única saída possível para o concentrado de mal que o século XX, o século breve, de 14 a 89, como lhe chamou o historiador inglês Eric Hobsbawm, a saída para o alto. Guerra, fome e peste. A trilogia negra que ceifa milhares de corpos. A este flagelo juntam-se ainda outros piores que comprometem as almas. Em Portugal, novos ventos ideológicos teimam em roubar o horizonte de fé por meio da perseguição à Igreja e do conflito social. Na Europa, afloram os totalitarismos político-ideológicos do comunismo e do nazismo. Um programa desenhado de negação de Deus e da sua exclusão da sociedade e até das próprias consciências individuais, através de um ateísmo militante. A aniquilação e morte de milhões de vidas, num desprezo total pela pessoa humana, através da novidade da guerra total e da cegueira que arbitrariamente não conhece limites. Diácono Francisco Lar, vai-me perdoar que o interrompa, por certo. Vamos ter que te balancear o tempo entre todos os presentes. Já voltaremos a falar consigo. Também me parece que ficou clara a sua posição. Deixe-me falar agora aqui para o meu lado esquerdo e um aviso à sala. O Luís Turgal é professor doutor. Está dito, toda a gente vai memorizar isto. Agora, o Luís distraiu-se e concede-me a amizade e eu não vou conseguir estar aqui com a hipocrisia de tratar professor doutor. Vou tratá-lo por tu, como sempre o tratei. Luís, onde é que tu apareces depois de tudo isto que eu viste? Foi, em primeiro lugar, gostava que esse comentário final fosse retirado da acta. Dito isto, eu não queria muito entrar numa discussão de tipo teológica, porque uma discussão teológica eu fico sempre a perder, evidentemente, não é a minha área de trabalho, de estudo, de investigação, o discurso teológico é sempre particularmente complexo para mim. Eu queria ver a questão, eu interessa-me verdadeiramente ver a questão do ponto de vista historiográfico, isto é, perceber o que foi Fátima. Portanto, eu quase que diria, estou mais preocupado com o passado do que com o presente, evidentemente, porque acho que é para, investigando o passado, eu chegarei à compreensão do presente. Interessa-me, de facto, Fátima, e fazer uma interpretação de Fátima à luz da documentação. Foi isso que eu sempre procurei fazer. Trabalhei com, li os interrogatórios dos videntes, o processo paroquial, o processo canónico, o relatório do administrador de Orém, os periódicos da época, a literatura fatimista, e ela é imensa, desde os anos 20, 30, 40, há de facto muitos livros publicados sobre o tema, as memórias da irmã Lúcia, evidentemente, não é? E portanto é com base em toda esta documentação que eu procurei fazer a minha leitura, errada ou certa. Ninguém tem a verdade nunca. Eu tenho sempre a ideia de que a verdade, eu costumo dizer às vezes aos meus alunos na primeira aula, enfim, se ouvirem algum professor, se me ouvirem dizer aqui que eu tenho a verdade, desconfiem de mim, eu não hei de ser bom professor. Eu não hei de ser bom professor. Mas, dito isto, cruzo esta informação contida nestes documentos que citei e muitos outros mais, e gostaria de resto de poder consultar outros que estão no segredo dos arquivos da Igreja e que não saem cá para fora, essa é que é a verdade, vejo, leio muitas contradições. De facto, eu escrevi um texto não há muito tempo para a revista Visão em que disse mesmo isso, quer dizer, são 100 anos de contradições, de muitas contradições, e nós temos que as aceitar porque elas estão lá e existem, são concretas e palpáveis, não como as visões, desde logo diria, quando se discute a questão das aparições e das visões, bom, eu aceito e compreendo, no fundo, a visão dos teólogos da Igreja, mas como é que eu vou, no fundo, colocar esta questão e interpretar esta teoria das visões no quadro epistemológico, digamos, da ciência histórica, da sociologia, até da psicologia, da psiquiatria, não é? Sim, de Fátima, como se disse aqui, não é um dogma de fé, não é um dogma de fé. Pode ser bom católico e não acreditar em Fátima, mas a verdade é que o assunto continua a ser um pouco assunto tabu. Nós aqui assim tivemos a capacidade de convidar estes nossos ilustríssimos que têm um currículo interessantíssimo nas várias áreas, todas eles disseram que sim, que vinham, que estavam presentes desde o princípio, começar pelo professor Anselmo Borges, mas eu fui convidado para falar sobre o assunto na próxima sexta-feira aqui em Castro Daire, primeiro disseram que eu ia conversar e ia debater o assunto com três sacerdotes, depois passaram a ser dois, depois passou a ser um e acabei de saber agora que não há nenhum. Não vai haver nenhum sacerdote na mesa. E mais do que isso, e isso é que me preocupa e aborrece e desagrada, é que os sacerdotes vão lá estar, mas não querem estar sentados na mesa ao meu lado, mas vão estar sentados ao pé da audiência para me colocarem muitas e muitas questões. Até o próprio presidente da Câmara, segundo me disseram, não quer estar na mesa, mas vai lá estar, para me contraditar, certamente. E por isso quero dizer, a verdade é esta, o assunto é um assunto tabu, ainda é um assunto tabu. É um assunto de difícil discussão, quero acreditar que vai sendo menos, mas continua a ser. Bom, dito isto, ainda tenho um ou dois minutos, gostava de dizer talvez duas ou três coisas para sintetizar talvez a minha interpretação sobre a questão. Eu acredito que Fátima resultou de visões, aparições, visões de três pastorinhos, para ser mais preciso, visões de Lúcia. Ela é verdadeiramente aquela que vê, que fala, que comunica. Os outros, se a gente pegar nos interrogatórios aos videntes, os primeiros são aqueles que verdadeiramente mais valem, na minha perspectiva, evidentemente, do parto de Fátima. Os outros praticamente são peças fora do baralho. Praticamente nada dizem. E portanto eu acredito que as visões de Lúcia, que ela teve eventualmente visões, não sei exatamente de que forma, e que ela eventualmente acredita que falou com uma senhora, com uma mulher, só, curiosamente, só muito tarde é que, mesmo nesse interrogatório, é que ela diz que foi Nossa Senhora. Só muito tarde, salvo em agosto. Ela fala de uma mulher, de uma senhora. E depois, salvo erro, em agosto fala de facto de Nossa Senhora. E depois em outubro. Juro que em setembro também não fala em Nossa Senhora. Ou seja, acredito que ela, criança analfabeta, sugestionada por um catecismo da época, pelas leituras, ela ouvia ao serão a mãe contar-lhe, ler-lhe a missão abreviada, onde apareciam relatos de La Salette, por exemplo, e as tais visões do inferno estão lá presentes. Em 1917, o Papa Bento XV faz uma cruzada de orações pela paz, que certamente é difundida nas igrejas de todo o país, de todo o mundo católico. E, portanto, ela é com base nestas informações que ela constrói as suas visões. Depois, acho que numa segunda fase, as visões transformam-se num culto popular. Isto é, a população da época, primeiro aquela que está mais próxima de Orém, e depois a notícia vai-se alargando, motivada pelos periódicos católicos e republicanos que começam a espalhar a notícia. uns contra, outros a favor. E, portanto, a notícia começa a surgir e a divulgar-se num Portugal em transe, submerso numa conjuntura, sim, numa conjuntura de fome, pestes e guerras. As guerras políticas e religiosas da Primeira República, com certeza, a Primeira Guerra Mundial. Eu devo dizer que a primeira mensagem de Fátima, aquela que está plasmada nos primeiros interrogatórios de Fátima, feitos aos videntes pelo padre de Fátima, é a coisa mais simples do mundo, mais singela do mundo. As pessoas devem orar, devem rezar o terço para aplacar a guerra. É isto que lá está, e não está mais nada. A ideia do comunismo vem muito depois. Está lá, iremos, se depois quisermos, discutir essa questão. Portanto, visões transformadas num culto popular e que tem que ser compreendido dentro desta conjuntura. E depois, eu acho que, e muito cedo, eu diria mesmo ainda em 1917, finais de 1917, a partir de outubro, novembro de 1917, a Igreja começa. Eu não concordo nada com a teoria do Cardeal Cerejeira, que se espalhou, que diz que foi Fátima que se impôs à Igreja. Eu acho, confesso que acho, e quanto mais vou lendo sobre o assunto, mais vou achando que foi a Igreja que impôs Fátima. E de facto estou a terminar. Há um conjunto de sacerdotes muito próximos, muito ligados ao processo de Fátima. Podia citá-los agora ou talvez depois, mas cito pelo menos talvez o vigário Dourém, Faustino Jacinto Pereira, o cónego Nunes Formigão, sem dúvida. Há quem diga que ele é o quarto emissário de Fátima, quarto mensageiro de Fátima. O bispo de Leiria, naturalmente, José Alves Correia da Silva, que entrou ao serviço em 1920, não é? É restaurada a diocese em 18 e ele é escolhido em 20. E naturalmente depois, já numa fase seguinte, o cardeal Cerejeira. Bom, e agora que estou mesmo a terminar, a Igreja, porque é que eu digo que a Igreja impôs Fátima e não foi Fátima propriamente que se impôs à Igreja? Porque se a Igreja não tivesse entrado em ação, o que nós teríamos em Fátima era um santuário de Romaria. Muito idêntico àquele que nós temos na Nossa Senhora das Preces aqui no Cocorinho. Muito idêntico, é muito idêntico. Essa é a minha ideia. O problema é que a Igreja, o que é que a Igreja vai fazer? A Igreja vai comprar o espaço do santuário muito rápido, quase imediatamente. Ou a Igreja, numa primeira fase até são pessoas que estão ao serviço da Igreja. E depois tudo isso é patrocinado pelo bispo. A Igreja compra o santuário, a Igreja fecha o santuário, a Igreja começa a construir um culto austero, devocional e penitencial, que tem sempre como modelo a Lourdes Portuguesa. É, de facto, a referência a Lourdes Portuguesa, que de resto era já muito era muito visitada por uma certa elite portuguesa. Muito obrigado, Luís Turgal. Já não posso terminar mesmo? Já disseste três vezes. Então fiquei a meio, mas voltarei hoje, certamente. Naturalmente. Obrigado. Eu apetece-me agora partilhar com a assistência e dizer que Deus me ajuda a gerir este tempo. Fátima e a fé, eu gostava de desafiar o professor Anselmo Borges sobre algumas coisas que normalmente se referem quando se fala de Fátima. Por exemplo, o Fátima 1 e o Fátima 2, falamos dos relatos ou falamos das memórias da irmã Lúcia, o sentido profético de Fátima, a gestão do terceiro segredo de Fátima, tudo isso que vai contribuindo para que a discussão sobre Fátima, além de enriquecedora, seja infindável. Aquilo que eu penso sobre isso é que, a partir de um núcleo originário, depois houve arranjos e rearranjos segundo os contextos. Olhe, quanto a segredos, está no Evangelho que Jesus disse quando foi acusado, eu aquilo que tinha a dizer disse-o em público. Eu falei sempre em público, quem quis ouvir, que ouça. Portanto, eu não acredito em segredos e em Fátima e não penso que Deus ande a revelar segredos a crianças. Aquilo que Deus tem a dizer, dilo, já o disse às pessoas, aos crentes, e está dito nos Evangelhos para quem quiser ouvir, e eu penso que o Evangelho é uma notícia boa e felicitante que anda aí há mais de dois mil anos, ou há 2000 anos, e é a única revolução verdadeiramente humanizante pela qual vale a pena lutar. Concretamente, em relação ao dizer o segredo, penso sinceramente que houve uma apropriação indevida por parte do Papa João Paulo II. Penso sinceramente que Fátima tem fundamentalmente a ver com uma realidade de religião popular. Eu trouxe aqui a Portugal grandes teólogos do mundo para debates e para colóquios, e esses teólogos nunca me manifestaram interesse em ir a Fátima. Portanto, Fátima para mim não é fundamentalmente uma questão teológica, é uma questão de religiosidade popular que eu respeito. E volto a dizer, eu vou a Fátima quando tenho conferências e rezo lá na Capelinha das Aparições. Mas, se por um lado aceito que a Igreja Oficial tenha tentado enquadrar Fátima, por outro lado, realmente aquilo que se passa, sublinho, é uma questão fundamentalmente de religiosidade popular. E eu dou dois exemplos para justificar esta minha afirmação. Contou-me o famoso bispo de Nampula, Dom Manuel Vieira Pinto, que foi expulso de Moçambique porque se batia pela dignidade dos povos e pela independência de Moçambique, que um dia, por exemplo, estava ele em Fátima e andava uma daquelas pessoas que na sua dor, na sua angústia, tinha feito uma promessa e vinha ali de joelhos e até arrastando-se. E o bispo de Nampula chegou junto dela e disse-lhe: olha, eu sou o bispo e penso que Deus não quer isso. Sabe, o Evangelho é uma notícia boa, o Evangelho é uma notícia felicitante, Deus quer a alegria das pessoas, Deus é bom para as pessoas, o único interesse de Deus é que as pessoas sejam felizes, Deus é Pai, Deus é Mãe. Portanto, olhe, o Deus do Evangelho não quer isso. Se quiser, olhe, eu sou bispo e até posso transformar-lhe, mudar, modificar essa sua promessa. Olhe, por exemplo, fazendo um donativo a uma instituição de caridade. E a senhora voltou-se para ele e disse-lhe: agradeço-lhe muito, senhor bispo, mas eu não fiz a promessa assim. Outro caso para justificar a minha afirmação, que se trata essencialmente de religiosidade popular, embora a Igreja Oficial tente realmente enquadrar aquela religiosidade. Quando, a um dado momento, eu estava diante da televisão e veio o Cardeal Sodano revelar, entre aspas, o famoso terceiro segredo de Fátima, eu colei-me à televisão e fiquei com a convicção de que toda aquela gente, estavam lá mais de 1 milhão de pessoas, estavam perto de 2 milhões de pessoas, segundo me parece. E eu disse: esta gente toda vai parar para ouvir a terceira parte do segredo. Não é verdade. As pessoas continuaram na sua devoção. e não ouviram nem sequer a terceira parte do segredo, que, no meu entender, volto a dizer, foi indevidamente apropriada pelo Papa João Paulo II. Gostava ainda de sublinhar que, se de facto, como acabou de ser dito, a mensagem de Fátima é orar, rezar, eu penso que é bom rezar. Crentes e ateus fazem bem rezar. Rezar não é dizer orações, mas parar. Se há coisa de que hoje a gente precisa é de parar. Porque nós vivemos absolutamente, absolutamente esmagados pelo tsunami das informações e por flashes e por opiniões de opiniões e comentários. E pergunto frequentemente quando é que as pessoas finalmente param para poderem viver elas. Neste sentido, é uma grande mensagem. Orar, rezar, ir ao mais fundo de si para ouvir o silêncio. Ouvir no silêncio aquilo que só no silêncio se pode ouvir, que é a voz da consciência e também a transcendência. Caso contrário, reparem, no meio deste tsunami no qual vivemos, de facto estamos aparentemente todos em rede, mas aquilo que eu temo é que caiamos num imenso labirinto do qual nunca mais saímos. E depois, a outra era fazer penitência. O que está no Evangelho não é isso. Fazer penitência no sentido de andar ali de joelhos e arrastar-se, não. Aquilo que está no Evangelho é uma palavra grega e é metanoieta. Metanoieta é mudai de mentalidade, mudai de atitude. Se há coisa que, no meio de toda esta crise, que é global, raramente o mundo esteve numa situação tão complicada como a nossa, a nível político também, se há coisa de que nós precisamos é de mudar de mentalidade, de atitude. Porque, de facto, se continuar a ocupar o centro, o Deus dinheiro, nós vamos continuar ameaçados e a caminhar para o perigo. O Papa Francisco diz frequentemente que a Terceira Guerra Mundial está em curso aos pedaços. Aquilo que eu temo é que um belo dia esta Terceira Guerra Mundial em curso exploda e, inclusivamente, com o perigo de uma guerra nuclear. Então, trata-se de mudar de atitude. Acreditai no Evangelho. Deus é bom. Deus não quer aqueles sacrifícios de andar de rastos. Deus não precisa de sacrifícios. Está lá no Evangelho estas palavras postas na boca de Deus. Eu não quero sacrifícios. Eu quero justiça e misericórdia. É disso que o mundo efetivamente precisa. O sacrifício por sacrifício não vale nada. Portanto, mas isto que disse para os jovens, só para terminar mesmo. Isto para os jovens. O sacrifício por sacrifício não vale nada. Mas sem sacrifício, nada de grande, nada que valha a pena, nada com valor se realiza. Aquilo que disse a irmã Lúcia, que Deus nos ia castigar tremendamente, para si não o assusta. Ouça, isso, vamos lá ver. Até do ponto de vista teológico, é herético. Porque quem for cristão e tenha ido ao núcleo do cristianismo, sabe que a revelação, a grande mensagem de Jesus, qual é que é? Na altura, hoje Deus não é evidente. Mas na altura, socialmente, era uma realidade aceite, até socialmente, que Deus existe. Aquilo que não era evidente, e por isso a grande mensagem do Evangelho, são duas palavras gregas que significam notícia boa e felicitante. Então, a grande mensagem do Evangelho é essa. Deus gosta de vós. Foi isso que Jesus veio revelar. Que Deus é bom, que gosta de nós, que Deus é amor, que gosta de cada uma e de cada um de nós. E a partir daí nós temos, de facto, força. Então, se efetivamente o núcleo do Evangelho é este, se Jesus veio revelar que Deus é bom, que não precisa de sacrifícios, quer quer misericórdia, quer perdão, quer que efetivamente nos amemos. Se Jesus é que é o Salvador, não se pode, Maria, não se pode pôr na boca de Maria que é ela que segura a mão do filho para que não descarregue a sua ira sobre o mundo. Isso é heresia. Professor São Borges deixou aqui o mote de precisamos de parar. Um ateísta, quando para, o que é que faz? Reflete. Mas reflete. Todos nós refletimos e acho que é uma obrigação da nossa condição humana é refletir. Hoje a reflexão é sobre Fátima, sobre o sol Bailu, ao meio-dia, que é uma experiência exatamente muito inédita e interessantíssima, depois de se ter provado tantos anos antes que era a terra que se movia e não o sol, depois de ter gostado de sabores a Galileu e sobretudo a Giordano Bruno, a fogueira. Depois disso, ainda o sol baila. É evidente que o sol não bailou. De resto, é difícil, por exemplo, não subscrever as palavras que acabou de dizer o Dr. Anselmo Borges. É muito difícil não as subscrever. Agora, Fátima, tal como existe... Mas o senhor não reza. Não era nenhuma. Para quê? Rezou até aos 10 anos. Rezei até aos 14. Até aos 14. Nunca sentiu saudades? Eu aos 10 anos já estava fustigado com 4 sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana e salvou-me do 5º o facto do pároco ter ido levar o viático ao moribundo e eu que estava com sarampo muito mal, em situação muito mal, e que as vizinhas quiseram à viva força que eu fosse lá com os óleos para chegar mais limpinho ao paraíso. E, portanto, apenas por isso não apanhei com aquilo que na altura se chamava extrema unção. E agora, porque às vezes há recidivas, as pessoas continuam a viver e, portanto, estão ainda de novo a unção. E nessa altura rezava, evidentemente. E tive as mesmas visões da senhora Lúcia, portanto, na altura da criança Lúcia em Fátima. Ou seja, tive as mesmas visões do inferno. Com o diabo, com um garfo de 3 dentes a mergulhar a alma no azeite fervente que as labaredas tinham em permanente ebulição. Portanto, digamos, esta é uma herança que me ficou, de facto, da catequese, que ainda hoje recordo, sem que me cause qualquer trauma, sem que me cause qualquer transtorno, porque, digamos, aos 14 anos curei-me definitivamente da crença, mantendo pelos crentes naturalmente respeito, mas tendo pelas crenças, sobretudo quando elas têm prejuízos efetivos, porque realmente uma crença que diz que trabalhar ao sábado, por exemplo, que se deve matar uma pessoa porque trabalhou ao sábado, é evidente que não podemos consenti-la. Uma crença que discrimina a mulher, que a mulher é inferior ao homem, eu não a posso consentir à luz do meu humanismo, à luz da minha inteligência e da minha racionalidade. Regressando a Fátima, não temo que o ser anti-Fátima o torne quase apologético de Fátima? Não, porque Fátima é um offshore da racionalidade. Portanto, é evidente que só que é preciso, eu admiro muito quem tem fé, porque há pessoas que precisam de facto de alguns argumentos ou de factos para acreditarem, e outras não precisam, e portanto não precisando, naturalmente que acreditam. Agora, é evidente... Não impressiona serem tantos milhões com fé? Mas isso é evidente que maior percentagem de pessoas com fé existiam no período da Inquisição, não havia ninguém que não tivesse fé. O constrangimento social e o sítio onde se é criado marcam de forma indelével a formação religiosa de cada um. As pessoas nascem muçulmanas na Arábia Saudita, como nasciam católicas nas aldeias da Beira, onde eu fui criado, e como nascem protestantes, a partir da Reforma, naturalmente na Suécia ou noutro país qualquer. Portanto, digamos... Há uma geografia das religiões, é indiscutível, o hinduísmo tem, está marcado geograficamente, e há depois um proselitismo em que cada uma das religiões considera que o seu Deus é o único verdadeiro e que é falso o Deus de qualquer outra, e, portanto, eu chego à conclusão que quando uma religião diz Só o Deus dessa religião é o único verdadeiro, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, única, que levava à salvação, era assim que era ensinado na catequese, com um ódio profundo aos judeus, aos maçons, aos comunistas, e já não sei quais eram outros também, que eram objeto de um ódio estimulado. E as crianças são facilmente sugestionáveis. Lembro-me muito bem de um dia toda essa gente, judeus, isso aí então achei porque tinham matado Cristo, judeu e morreu judeu sem saber que havia cristianismo, morreu infelizmente sem ter chegado, ter tido conhecimento da religião a que dera origem. Mas, portanto, as religiões têm de facto isto, tornam-se prosélitas e querem converter os outros. E esse é que é realmente o perigo, porque o proselitismo, porque todos os outros estão errados. No fim de contas, eu diria que todos somos ateus, porque os ateus só consideram falso mais um Deus e uma religião do que os outros. Portanto, acho que todos somos ateus, de algum modo. O proselitismo é extremamente perigoso. Eu não fico nada satisfeito que alguém passe a ser ateu. Eu nunca, não faço nenhuma propaganda do ateísmo. Eu o que faço, e o que exijo do Estado, é a laicidade, é a neutralidade absoluta para podermos conviver os crentes, os não crentes e os anticrentes. Isto é que é fundamental. E nisso estou de acordo, e acho que há muitos católicos que estão comigo também, neste ponto de vista. A sua posição está claríssima. Vou desafiar o diácono Francisco Claro para se manifestar sobre tudo aquilo que ouviu, quer do professor São Borges, quer do professor Carlos Esperança. Isso é uma tarefa miraculosa. Mais uma. Pronunciar sobre tudo. Enfim, eu fui escutando, não vou voltar ao texto, mas há alguns aspectos que eu considero que haveriam de ser um pouco mais aprofundados. Não? As coisas feitas de chavões e clichês nem sempre são as mais profundas. E a primeira delas tem a ver com a questão da construção de Fátima, não é? A construção. Tem sido aqui recorrente ouvir, e há muita literatura sobre isto, em que se percebe que há, primeiro, uma descontinuidade entre aquilo que são os primeiros interrogatórios aos pastorinhos e depois aquilo que é a evolução da descoberta ou aprofundamento da mensagem, seja através de novos interrogatórios. O lugar cimeiro que tem o cónigo Formigão no meio de Fátima, e depois a publicação, a partir do final da década de 30, das memórias da irmã Lúcia, em que, de uma forma mais explícita e clara, o evento de Fátima é colocado por escrito. Depois, a construção de Fátima, também já aqui foi evocada, e a literatura nos indica, que dá como que uma espécie de aproveitamento da Igreja, do ponto de vista da construção do espaço santuário, da determinação do conteúdo da crença e, portanto, o segurar as rédeas da devoção e, portanto, fazer um esforço para, da piedade, evoluir para uma teologia séria sobre Fátima. E vemos nestas avaliações todas, uma pretensa apropriação da Igreja de Fátima e uma pretensa, um oportunismo, não é? Veio mesmo a calhar que quando o Estado português, o Governo de Portugal, no início do século XX, depois da lei da separação da Igreja e do Estado, depois de uma série de amortizações que foram feitas aos bens públicos da Igreja, depois dava mesmo jeito um evento deste género para fazer suscitar e recrudescer o Portugal católico. Não é? É um bocadinho esta, é o argumentário de base. Esta é uma visão, não é? Uma visão, porventura, historicista, não crente do fenómeno. Eu, precisamente, fui interrompido quando estava a tentar explicar que onde e quando a humanidade entrou numa espiral de autodestruição, que depois crentes podemos chamar-lhe de pecado, não crentes podemos chamar de guerra, fome e peste e não sei o quê, a misericórdia de Deus e a ação de Deus se fez mais viva. Esta é a minha fé. Quer dizer, ou seja, a imagem que eu tenho de Deus não é um Deus monarca, impávido e sereno, sentado no trono do céu, a olhar os seus filhos a matarem-se, a destruírem-se, a entrarem numa espiral de autodestruição, e assiste como se nada fosse. Esse não é o meu Deus, esse não é o Deus de Jesus Cristo, esse não é o Deus bíblico do Novo Testamento, da Revelação Cristã. O Deus da Revelação Cristã é um Deus que se compromete, que não é impassível, mas que é passível, capaz de se comover com a miséria a que entrou a humanidade. E por isso, o evento, as circunstâncias, as vicissitudes históricas, longe de diminuírem a credibilidade do evento, numa leitura crente, à luz daquela categoria teológica que o Concílio Vaticano II nos convocou, que é a leitura dos sinais dos tempos, ou seja, como Deus se manifesta no presente do homem, o evento de Fátima, para mim, é um evento fulgurante de luz no meio de uma situação de noite e de trevas. O seu Deus também é castigador? Ou também pode ser castigador? Quem se castiga é o homem. O homem é que é capaz de se castigar a si próprio. Há um texto que eu acho que é riquíssimo e, enfim, sugiro na perspectiva de formação, que é o comentário teológico à mensagem de Fátima que o cardeal Ratzinger no ano 2000 faz. E portanto, depois de Ratzinger, de alguma forma a teologia sobre Fátima adquiriu ali um momento profundo. Óbvio. Sim, mudou muito o contexto. Mudou muito o contexto. E aí, precisamente, no comentário teológico, o Ratzinger, atual Papa Emérito Bento XVI, diz com todas as letras, não é? A possibilidade de uma catástrofe que condena o homem a uma autodestruição, os tais erros da Rússia, na linguagem da Lúcia, que se espalharão pelo mundo, as tais nações que serão aniquiladas, que é a primeira parte da terceira parte, isto se calhar pode ser um bocado a primeira parte da terceira parte do segredo, o segredo é só um, essa linguagem simbólica, que de resto só pode ser lido do ponto de vista simbólico, remete-nos, o Gabriel Ratzinger fala, para essa possibilidade de o homem se autodestruir. Tirando, aliás, o sentido profundo do mal e do pecado na vida humana, pecado como contingência, fragilidade, ou como uma ação de revolta contra o nosso Criador, tirando este sentido profundo do humanismo, o homem entregue a si próprio, fica numa situação de perigo existencial. E esse perigo hoje é real, não é? Há pouco o seu padre, o doutor Anselmo Borges, falava precisamente das consequências a que esse perigo pode chegar, não é? Portanto, esse castigo, essa punição é possível, mas é o próprio homem quem a constrói, porque Deus outra coisa não faz em Fátima do que vir à procura de filhos pródigos. Vir à procura de filhos pródigos e tentar salvar a humanidade. Vou tentar perceber mais o seu posicionamento no que disse o professor Anselmo Borges sobre... Para João Paulo II, quer comentar? A apropriação. É a perspectiva que eu respeito, pois claro, do professor Anselmo Borges, do senhor padre Anselmo Borges, é uma perspectiva que eu respeito e que, pese embora eu considere que o bispo vestido de branco, que é, vamos então entrar na última parte do segredo, o bispo vestido de branco, que de alguma forma personifica, simboliza a peregrinação da Igreja ao longo de todo o século XX, esta leitura pode nos fazer pensar que a dimensão profética de Fátima está terminada. Então é aqui que eu acabo por concordar com a perspectiva do Sr. Padre Anselmo Borges. Ou seja, considerar que sim, eu acho que em João Paulo II há uma estreita conexão com aquilo que é o segredo de Fátima. Concordo com ele quando ele, naquela célebre meditação aos bispos italianos em 94, diz: se foi uma mão que disparou o revólver, a mão do turco Aliarca, foi outra que guiou a bala e preservou o pontífice da morte. Eu concordo. Acho que é uma leitura espiritual possível. Mas também não deixo de discordar com, por exemplo, o Papa Bento XVI, quando em 2010, no Santuário de Fátima, diante daquela multidão, disse: engana-se quem pensa que a dimensão profética de Fátima está concluída. Ou seja, Fátima não diz respeito só a acontecimentos passados, mas abre-nos toda uma janela de leitura sobre o presente e, fruto dessa dimensão profética, uma perspectiva de futuro. No seu entendimento, a questão dos segredos está encerrada, ou também partilha da opinião de muitos autores que, mediante a análise de tudo o que foi dito, pode haver uma parte que falta da tal terceira parte do segredo? Não, eu penso que isso é fabulação e não estará correto. Ou seja, não, para mim, a Igreja, quando se compromete no ano 2000, no 13 de maio, em que anuncia, e depois no dia 28 de junho desse ano, em que, de uma vez por todas, apresenta os manuscritos, os textos e a sua interpretação, eu estou absolutamente convencido que o segredo de Fátima está todo revelado. O que pode não estar totalmente cumprida é aquilo que eu dizia, a sua dimensão profética. Ou seja, a mensagem de Fátima e o que diz respeito aos seus segredos não são, a meu ver, um dossiê fechado. Muito bem, são 8 da noite, vamos acelerar mais um bocadinho. Luís Turgal ainda recentemente era reconhecido pelo Jornal Público como sendo um autor, um historiador contemporâneo que de algum modo conferiu alguma neutralidade ao olhar para o fenómeno de Fátima. Porquê é que Fátima gera o apologético e o anti-Fátima? Eu talvez, antes de responder propriamente a essa questão, talvez procure fazer aqui uma articulação com algumas coisas que foram ditas. Quer dizer, nomeadamente com o que disse aqui o Diácono Francisco, porque quer dizer, o que eu concluo um pouco quando ouço a voz de alguns sacerdotes, de alguns teólogos, sou tentado a concordar com o que diz, com o que já escreveu várias vezes o Frei Bento Domingos: Fátima dá para tudo. Fátima dá para tudo, mas onde é que está? Como é que a gente há de, no fundo, conseguir ter um discurso com alguma coerência sobre Fátima? Bom, a humanidade entrou numa espiral de autodestruição e Fátima está Fátima do lado bom? Quer dizer, bom, temos que voltar atrás, não é? Para compreender este processo. Fátima, como eu já disse, primeiro, o primeiro discurso de Fátima é de oração para aplacar a guerra. Mas depois, porque o discurso de Fátima está muito politizado, esteve sempre muito politizado, poderá não estar agora, mas ele esteve sempre profundamente politizado. E nós temos que aceitar e admitir isso. Quer dizer, depois passou a ser, era contra o regalismo e o laicismo liberal e republicano. Era como se o que se dizia, isso, se a gente ler o Cónigo Formigão, percebe isso, está lá, isso escrito, e até o Bispo Leiria. Quer dizer, Portugal, a partir do século XIX, entrou num profundo cataclismo, numa depressão profunda, numa crise profunda, e depois veio Fátima. E de repente há um processo de renascimento católico que acompanha Fátima, e Fátima há de regressar a uma idade de ouro que tinha perdido no passado. Quer dizer, e esta é a verdade? Não sei, não creio. Depois entramos ali nos anos 30, e o combate é contra o comunismo, não é? O combate que se verifica, a mensagem, a questão da conversão da Rússia, que já aqui foi dita, quer dizer, de repente, mas não é contra o nazismo. Quer dizer, isso é que é uma coisa que sempre me fez muita espécie. Então, mas não foi a guerra não foi iniciada, a Segunda Guerra Mundial não foi iniciada pela Alemanha Nazi, mas não foi a Alemanha Nazi. Independentemente, eu não estou aqui a desculpabilizar a União Soviética e o Stalinismo, certamente que não. Mas não foi a União Soviética, não foi a Alemanha Nazi que provocou a guerra. E, enfim, o Holocausto. Este discurso, digamos, antinazi, nós não o encontramos em Fátima, ele não está lá. está um discurso anticomunista vincado que depois, no pós-guerra, no contexto da Guerra Fria, ganha uma expressão incrível, evidentemente, passa de facto a ter, digamos, espaço para se afirmar e se consolidar, está bem, é verdade, mas antes disso houve o nazismo. E sobre o nazismo, nada é dito, nada foi dito, não é? E, portanto, convém que a gente também tenha isso em consideração. Pronto, e depois a questão dos segredos, também podemos discutir sobre mal, mas já sei que tu me vais interromper e, portanto, eu antes disso paro já, não é? Quer dizer, porque a questão dos segredos, mas primeiro não havia nenhum segredo. Depois passou a haver um, mas depois o segredo vai-se multiplicando em dois e em três, mas também há segredos de Jacinta. Mas é um só, mas são dois, mas são três, mas são cinco, porque há dois segredos de Jacinta, como é que a gente vai discutir isto? Depois os milagres, também há vários milagres. Consta que, a partir de 1926, o Voz de Fátima ia, não consta, está escrito, não é? Ia pregoando vários milagres. Quase que em cada dia 13 havia um milagre. Havia alguém que se curava. O milagre da Dona Emília Santos, que vai permitir, vai calcionar, não é? A beatificação de Jacinto e Francisco é inacreditável, porque é um milagre claramente com pés de barro, não é? Claramente podemos discutir, é um milagre que assenta em atestados médicos, no fundo, que foram assinados por uma família de sérvitas. Quer dizer, vamos ver, é verdade, um casal e a filha. A Dona Emília Santos passou por os hospitais da Universidade de Coimbra, foi tratada por uma equipe de médicos, psiquiatras. O seu depoimento não consta milagre. Foi preciso fabricar este milagre para beatificar os pastorinhos. Não me parece bem, quer dizer, eu acho que se a Igreja queria beatificar, acho muito bem que o fizesse. Não precisava de inventar, digamos, um milagre à força. E é uma discussão que eu acho que vale a pena também ter. Deixa-me só interpelar-te na tua qualidade de historiador. A documentação crítica de Fátima, que está a ser publicada desde 92, já vai cerca de 15 volumes, crees que pode acrescentar alguma coisa? Não, ela é muito interessante e importante. Valorizo-a. Trabalhei com muita documentação que lá está. É um trabalho excelente, feito pelo Santuário de Fátima. Agora, o que eu digo é que não se devia chamar de documentação crítica, porque aquilo é uma documentação oficial, escolhida, foi feita uma triagem em função do tempo e do modo, quero dizer. A Igreja vai apresentando e disponibilizando os seus documentos em função do seu calendário. Há muitos outros documentos que nos interessam e que estão lá nos arquivos, por exemplo, correspondência, muita, certamente, entre estes homens do clero que estão diretamente ligados ao processo de Fátima. E sobre isso nós não sabemos, isso não sai cá para fora. Por exemplo, agora recentemente soube-se daquele documento, o José Barreto, o sociólogo José Barreto, publicou e analisou um documento muito interessante, que foi uma carta escrita por Salazar em 1945, enviada a Salazar, 45, reparem, termina a guerra, e, portanto, o regime de Salazar está numa situação particularmente difícil. O Salazar está vacilante, não sabe se deve continuar ou não, e recebe uma carta do Cardeal Cerejeira, onde ele invoca uma outra carta que a irmã Lúcia enviou ao bispo de Leiria, dizendo-lhe que deve ser ele o homem para guiar Portugal, para continuar a estar à frente dos destinos de Portugal, porque é assim que Deus quer. Bom, esta carta foi encontrada não nos arquivos, ela estará certamente também nos arquivos da Diocese de Leiria, a verdadeira, a genuína, digo eu, mas esta estava no arquivo de Salazar, não é? Porque a carta foi a segunda carta, a carta do Cerejeira, foi enviada para o Salazar e foi encontrada nos arquivos do Salazar. Muito obrigado, e contrariamente ao que dizias, eu, se pudesse, nunca te interrompia, porque é um deleite ouvir-te e com tanto conhecimento que acrescentas. Vamos dar indicações para aqueles que nos estão a acompanhar na rádio. Nós vamos terminar este debate por cerca das 20h30, 8h30 da noite. E, naturalmente, que temos cerca de 20 minutos, mais coisa, menos coisa. Eu, antes de fazer mais uma ronda por todos os nossos ilustres convidados, gostava de passar a conversa daqui para aí. Obviamente que vamos dar possibilidade a duas ou três pessoas que possam fazer uma intervenção, em jeito de interpelação, em jeito de comentário adicional, e naturalmente que queremos que isto seja uma conversa entre nós e não uma conversa de nós para vós, e por isso mesmo, antes da ronda final para os nossos convidados, eu lanço este repto, e custa sempre começar. Já temos ali o Artur Abreu. Pedia que o Artur Abreu tivesse acesso ao microfone. É um homem, como sabemos, do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Artur, boa tarde ou boa noite. Boa tarde, porque temos ali as persianas que nos deixam virar a luz e percebe-se que temos já no tempo de verão. Eu vou ser muito rápido e, portanto, não vou dissertar, mas vou lançar uma questão ou duas que lanço para a mesa e depois responderá quem entender que deve responder. Este nome de Fátima, como já foi dito aqui, movimenta, de facto, milhões de pessoas portuguesas e não portugueses. Eu pergunto muitas vezes até que ponto é que fenómenos deste tipo, e eu não tenho noção de qual a dimensão que este tipo de fenómenos tem noutros países, não falo especificamente de Fátima, Lourdes, por exemplo, ou a Virgem Negra penso que de Barcelona, e há também fenómenos no México, há fenómenos no Brasil, não sei se tem a mesma dimensão, mas pergunto-me até que ponto é que estes fenómenos, e isto é uma pergunta, obviamente, para quem é da Igreja, não acaba por sobrepor de alguma forma à fé não, porque a fé mantém-se, mas a Deus. Até que ponto é que aquilo que devia ser a ligação do crente a Deus não é submergida por este tipo de fenómenos? Nós observamos a Igreja Católica e das três igrejas do Deus Único. Esta é a única em que isto acontece. E parece-nos, muitas vezes, estamos a olhar para uma igreja politeísta. Eu muitas vezes, e percebo que quem está por fora, e já foi aqui falado pelo professor Carlos Esperança, que a religião que cada um tem vem muito do seu contexto geográfico, e às vezes pergunto muitas vezes se quem nasceu fora deste espaço geográfico não olha para a religião católica como uma religião politeísta. Porque, de facto, desde as várias crianças, as várias representações, eu sei que são várias representações de Deus, mas às vezes a devoção a essas figuras da Igreja quase sobrepõe ao próprio Deus. E só para terminar, eu às vezes, quando olho para a televisão e vejo os milhares de pessoas que acompanham a imagem de Nossa Senhora conforme passa todo o dia 13 nas duas procissões, pergunto muitas vezes se haverá uma verdadeira diferença em relação ao que, por exemplo, nos relata a Bíblia, quando Moisés veio do Monte Sinai e chegou cá embaixo e encontrou todo o seu povo a venerar um bezerro. Há aqui uma imposição de imagens que me parece que foge àquilo que era a gênese da religião. E por isso, do ponto de vista, portanto, da religião católica, acho que estes fenómenos deviam às vezes preocupar e não serem exacerbados, apadrinhados. Isto em jeito de comentário. Muito obrigado. Vamos condensar as intervenções deste lado, para depois condensar as intervenções deste lado. Mais uma intervenção. Viva, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Augusto Monteiro. Eu queria felicitar em primeiro lugar os conferencistas, e se calhar devia ter começado pelos organizadores deste belíssimo encontro. Bom, evidentemente, como disse ali o nosso amigo Diácono, é muito difícil falar destas coisas quando há tanto para dizer em tão pouco tempo, mas de qualquer maneira vou fazer dois ou três comentários e levantar fundamentalmente uma questão, ou fazer fundamentalmente uma pergunta. Acontece que A religião, de facto, e para quem lida com a história, facilmente chega à conclusão que é uma modalidade fundamental de produção e reprodução de uma dada mundividência. E sempre foi assim. Bom, em relação a Fátima, hoje em dia o doutor Anselmo já não está sozinho, porque ainda há pouco tempo, em relação a esta distinção entre visão e aparição, ainda há pouco tempo no público o bispo Carlos de Azevedo falava em visões místicas e não em aparições. Portanto, ele até diz, de uma maneira um pouco prosaica, Maria não vem do céu por aí abaixo. Parece-me um bocado complicado, mas pronto. Evidentemente que agora, a partir de agora, teremos que falar possivelmente em capelinha das visões e não das aparições. Uma questão de pormos o texto de acordo com a teoria. Ora bom, agora, falou aqui o Luís e bem, há várias igrejas, quer dizer, há várias igrejas, e a prova que há várias igrejas, sempre houve várias igrejas, mesmo dentro da própria Igreja Católica, não podemos esquecer isto. Depois de ouvirmos dois servidores da igreja, chegamos à conclusão que há várias igrejas e sempre houve várias igrejas, indiscutivelmente. O Luís falou ali no Padre Bento Domingos, que escreve também um texto que eu acho delicioso, até porque tem que ver com uma certa irracionalidade que está nos a crença está nos antípodas, as crenças, muitas crenças, é mais fácil acreditar do que compreender, é por aí que se começa, e muitas crenças estão de facto nos antípodas da racionalidade. As crenças, muitas crenças clubistas, muitas crenças futebolísticas, muitas crenças religiosas, muitas crenças políticas. E eu, a propósito, com o seu, com um profundo sentido de humor e de ironia, humor e ironia são tentações da inteligência, escreve o padre Bento Domingos o seguinte: em Portugal, a julgar pelas aparências, o grande desejo de poder e glória de pais e filhos é que ganhe o clube da sua paixão. Tinha mais... também uma questão, não? Diga. Tinha também uma questão. Eu tinha muita coisa para dizer, mas já vou... Nós temos mesmo que economizar no tempo. Está bem, eu já acabo. Os mais devotos têm sempre os caminhos de Fátima à disposição. Os mais devotos têm sempre os caminhos de Fátima à disposição. Se aparecer um Papa, o segredo, se aparecer um Papa, tanto melhor. Ora bom, a questão... Teria aqui muitas coisas para dizer, evidentemente uma coisa é a mensagem da Igreja, outra coisa é a prática da Igreja, já que foi lembrado, evidentemente que a Igreja hoje em dia, de vez em quando, perdoa ao Galileu, daqui a 200 anos há de haver um Papa qualquer que vai dizer que afinal o uso do preservativo não era assim ou mal como isso, e evidentemente que estas coisas, a Inquisição hoje em dia é impensável, mas é a pergunta que eu queria fazer objetivamente e que para mim tem muita importância na qualidade de aprendiz historiador é a seguinte: há ou não dados objetivos que demonstram que foi a Igreja que construiu em grande parte Fátima a partir do primeiro momento e que impôs Fátima? Muito obrigado, fica... Desculpe lá, é que há, para além da aquisição de terras, há mesmo uma pagela que aparece logo pouco tempo depois, certo, do 13 de maio, onde se vê que a Igreja está por trás. A Igreja distanciou-se aparentemente, a Igreja nomeou comissões de inquérito para curar a verdade e a autenticidade de tudo aquilo, mas teve uma determinada Igreja, mas outra esteve, evidentemente, por trás disto tudo. Muito obrigado. Uma última intervenção... Sim, esta resposta que eu queria que me desse. Muito obrigado. Uma última intervenção que eu apelava que fosse o mais breve possível. Temos aqui a professora Célia, temos lá atrás um senhor que vai-me desculpar, mas não sei o seu nome de memória. Conheço-lhe o rosto. Eu não sei se a professora Célia certamente não se aborrecerá, dando a prioridade para que possa avançar com a sua intervenção o mais breve possível, por favor. Vai ser uma pergunta muito curta. Meu nome é Metério Ferres. E com sotaque. Sim, não sou português de nascimento, sou de naturalização. É bem-vindo igualmente. Mas enfim, uma coisa das que disse o padre Anselmo Borges me deixou bastante confuso, sou católico. Ele começou por fazer uma distinção entre uma aparição e uma visão. E depois, quando passa o tema de Fátima, já não há nem aparição nem visão, mas ele começa a falar de experiências, e dentro das experiências, uma experiência má. Então, eu me pergunto, já o salto de uma aparição ou uma visão para uma experiência, estamos a subjetivizar completamente o fenômeno. E eu queria, a pergunta que, pronto, estou perplexo, isso digo, mas para fazer a pergunta de uma maneira positiva, se ele pudesse me explicar, então, o que é uma aparição, porque, a meu entender, se eu apareço nesta sala, correto, é uma aparição. Mas eu acho que na ordem sobrenatural são reconhecidas, estou a falar como católico, para católicos, são reconhecidas aparições, e apenas com uma contribuição de paradigmas teológicos que não domino, esclareço desde já, há pessoas como Nossa Senhora, concretamente, ou Nosso Senhor Jesus Cristo, que estão em corpo, no céu, e, portanto, onde haveria a possibilidade de que haja uma aparição autêntica e não simplesmente uma visão. Muito obrigado. Passo já a palavra ao professor Anselmo Borges. Eu preciso de saber quantos minutos tenho, porque me puseram aqui, ou são um tsunami de perguntas. Quantos minutos? 2, 3 minutinhos, dado que o tsunami era pequeno. Aí não é possível. E queria também saber uma outra coisa, se esta é a última intervenção minha ou não. Não. Aí não é. Ainda vai ter mais uma intervenção final. Então, em primeiro lugar, eu quero sublinhar aquilo que aqui foi dito na primeira intervenção, que é a seguinte. Eu também estou convencido de que, se, por exemplo, um indiano chegasse ali a Fátima, não soubesse nada de cristianismo e participasse numa celebração de Fátima, poderia ficar com a ideia de que Maria é uma deusa, o que é errado. Há aqui um problema que é este. Disse, e bem, que Deus até pode ficar obnubilado. Então, aquilo que é preciso perceber é porque é que Maria é um lugar tão central dentro da Igreja. Porque é que ocupa um lugar tão central? Isso tem a ver com, de facto, o catolicismo tem excesso de masculino. É Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Depois a hierarquia, bispo, cardeal, papa, padre. As meninas vão ser socializadas do ponto de vista agora religioso de modo masculino, porque vai ser, em princípio, batizada por um padre e depois vai vir sempre um padre, um homem, a presidir às celebrações e vai-se confessar a um padre. Primeira linha, se quiser, a minha resposta. Em segundo lugar, cá está, Deus é Pai. Mas, concretamente, na nossa tradição cultural e familiar, a figura do Pai era uma figura que representava a lei, a ordem e, digamos, o temor. Eu ouvi muitas mães a dizer aos miúdos, quando eles se portavam mal, tu vais ver, eu vou dizer ao teu pai. Então, agora, transportando para Deus esta imagem temerosa do Pai, o que é que dá? Dá que Deus já não é amor. Deus mete medo. Então vem a mãe com o seu regaço. E os portugueses vão ter com a mãe, porque não acreditam verdadeiramente que Deus é pai, que Deus é mãe. Que Deus é pai, mas com coração de mãe. Não sei se respondi à sua pergunta. Depois, há aqui uma outra realidade, uma pergunta que me foi feita diretamente. Quando eu disse visão, essa distinção entre aparição e visão já tinha sido colocada pelo cardeal Ratzinger quando cá veio. Eu disse isso e foi um alarme. Depois veio um bispo e disse exatamente o mesmo. Em termos muito simples, eu do que falo é de experiências religiosas. E quando falo de experiências religiosas, todos podem fazer uma experiência religiosa. Quando eu falo de experiências religiosas, também digo que há experiências religiosas melhores e piores. Por exemplo, porque as experiências nunca são nuas. não posso agora aqui meter-me pela hermenêutica filosófica, que é uma coisa muito complicada. As experiências nunca são nuas. As experiências são sempre dadas num contexto e a partir das experiências que cada um faz. E a partir do seu passado, a partir da sua história e a partir das suas expectativas. E é nesse sentido que eu digo, não me custa admitir que aquelas crianças tenham feito uma experiência autenticamente religiosa, mas não foi das melhores experiências religiosas, porque se fizessem uma verdadeira experiência religiosa segundo o Evangelho, faziam a experiência de Deus que é amor, que é pai, que é mãe e que quer o bem dos seus filhos. O único interesse de Deus, pai e mãe, é que os homens e as mulheres efetivamente se realizem enquanto homens e mulheres na sua plenitude. Muito obrigado e parabéns, porque apesar de tudo foi mesmo sintético. Vamos para o diácono Francisco Claro. Eu gostava de ter o seu contributo e gostava também de ouvir o seu comentário àquilo que disse o professor Anselmo Borges sobre esta coisa da igreja estar muito no masculino. 2 minutos, não é? E meio. Então, em primeiro lugar, ainda de acordo com a pergunta do professor Artur sobre o lugar da devoção mariana, e se Fátima, ou as aparições marianas e os santuários marianos, um pouco por todo o mundo, se podem desvirtuar, retirar, podem, como é óbvio, não é? Ou seja, a devoção mariana tem que ser sempre purificada. Daí que a Igreja, na sua sabedoria de mãe e mestra, procura ajudar os fiéis a purificar aquilo que está menos bem. Ouvimos aqui já hoje que esse esforço de purificação pode ser entendido por um olhar laico e como um oportunismo de codificação e, sobretudo, de balizamento do campo, dos limites do fenómeno. Eu não creio. Eu prefiro olhar para esta dimensão da Igreja que orienta os seus filhos na perspectiva de melhor poderem purificar as suas motivações e intenções relativamente à fé cristã, em que Maria, a Virgem Maria, tem um lugar cimeiro. Portanto, eu penso que poder pode, mas não é... há que fazer o esforço de purificação. Eu olho para Fátima, olho para as experiências religiosas de tantos milhões que ali se colocam e vejo tudo como na farmácia. Vejo experiências religiosas purificadas, em que a devoção mariana está no seu lugar certo, como um referencial a Cristo. Volta àquela frase evangélica do qual eu digo que Fátima é um eco. Maria convida a fazer a vontade santa de Deus. Depois, uma segunda questão tem a ver com as visões e aparições. E este foi um assunto que de facto já gerou polémica há uns tempos, com o padre Anselmo Borges, mais recentemente com o bispo Dom Carlos Azevedo, e eu acho que é um problema que se resolve com facilidade. Porque, como estamos no campo da mística, era bom ir ver a um dicionário de mística o que é que significam visões e aparições. E quando nós lemos, percebemos que há três tipos de visões: as corporais, as imaginativas e as intelectuais. As duas primeiras podem se chamar de aparições. Portanto, lendo um dicionário mística bom, o assunto fica resolvido. Permiti que volte a um aspecto só aqui do meu caro professor Luís Turgal, quanto aos milagres dos pastorinhos. Eu já tive a sorte de visitar a congregação para a causa dos santos e já tive a sorte de entrar no tal parte secreta que não está aberta ao público e ter o processo de beatificação dos pastorinhos na mão. Não li, uma vez estive só fisicamente com ele. Agora, o que eu sei é que a Igreja é rigorosíssima na forma como estabelece e avalia os milagres e os reconhece. Portanto, o milagre de 1989, que levou à beatificação dos pastorinhos, é muito razoável. Como, de resto, mais razoável e extraordinário é o milagre que leva à canonização. Um menino cai de um andar de 7 metros de altura, esmaga a cabeça, perde massa encefálica, vai para o hospital em coma. O prognóstico é ou morre ou fica em estado vegetativo. E daí a 3 dias recebe alta com o cérebro perfeitamente restabelecido. Eu sugeria que ele não tivesse ido para o hospital. Porque, quer dizer, ele foi para o hospital, certamente que foi tratado, recebido, tratado, operado por uma equipe. Mas não era possível. Então, mas não era possível. Devemos pôr na cabeça para o hospital. Que Deus, eu aí não consigo compreender isso. Com toda a honestidade. Vamos tentar manter. Vamos tentar manter. Eu deixo terminar. Eu gostava mas, depois também. Vamos tentar manter alguma ordem na sala. Naturalmente, com o tempo, apodera-se de nós algum cansaço. Eu pedia-lhe. Eu pedia-lhe o favor. As coisas correm bem. Não me vai levar a mal que o interrompa. Já teve a oportunidade de ter a sua intervenção. Temos que controlar o tempo, temos que controlar a forma como estamos a conduzir esta nossa tertúlia, este nosso debate. Eu só gostava que concretizasse para depois ouvir o professor Luís Trugal. Certo. E vou terminar para dizendo somente, portanto, como já estou na fase final, e antes penso que ainda vou ter uma nova intervenção. Exatamente, ainda uma intervenção finalíssima. Finalíssima, portanto, só gostava de dizer aqui um aspecto que da minha sensibilidade não ficaria em consciência se não o pudesse partilhar, que é relativamente à classificação que aqui se fez do alcance e da bondade da experiência religiosa dos pastorinhos. Eu estou a crer que os pastorinhos fizeram uma experiência de Deus extraordinária. Quando eu ouço o Francisco dizer nós tínhamos aquela luz no nosso peito e ardíamos por dentro, porque a luz de Deus em nós era uma experiência de fé tangível. Quando eu ouço a Jacinta dizer que a experiência que fez da Virgem Maria, a beleza do rosto de Nossa Senhora, que ela dizia que era como a lua, a candeia que ilumina, era uma coisa que a mobilizou e determinou. Quando eu ouço os escritos da irmã Lúcia, as memórias, os apelos, etc., e vejo que aquela alma foi profundamente tocada por Deus, eu sou obrigado a concluir, desde a ótica da fé, como é óbvio, não de outra, que a experiência religiosa que estes fizeram foi uma experiência de uma beleza que, perdoe-me o pecado, até dá inveja. Está feito o sublinhado. Vamos passar a Luís Turgal. Luís, há uma intervenção que foi a segunda que te dirigia uma questão muito concreta e também gostava de ter o teu comentário, ainda que telegráfico, a tudo o que foi dito. Eu gostava talvez ainda de chegar ali assim, já para pedir desculpa pela interrupção, não foi por mal, mas como isto é suposto ser também um debate... Naturalmente, por isso é que eu não deixei que acontecesse. Peço desculpa e não é para mais, porque o diácono tem claque. E isso preocupa-me, embora eu saiba que é uma claque tranquila, não é? Bom, vamos então concretizar o ponto do Luís Trugal, por favor. Eu queria voltar a... quer dizer, porque eu não consigo aceitar muito o argumento de que os milagres que permitiram a certificação da beatificação tenham sido feitos com um cuidado e um rigor quase científico. Não, com toda a honestidade, não aceito isso. E dou de barato este segundo milagre que permitiu a santificação dos pastorinhos. Mas falo do primeiro, porque, de facto, o primeiro está muito mal explicado. Eu conheço mais ou menos de perto a história da Maria Emília Santos, que tinha, de facto, uma paralisia histérica. Eu falei pessoalmente com um dos médicos que a curou, que a recebeu e que a curou, o psiquiatra, o Dr. Marcos Pena, que me disse claramente que ela entrou no hospital entravada e saiu do hospital a andar. E ficou sempre muito admirado e muito incomodado por nunca ter sido chamado para, no fundo, fazer o seu relatório e o seu depoimento sobre um processo que ele conhecia tão bem, ele e a sua equipe de médicos e enfermeiros. Esta é a verdade, quero dizer. E, por conseguinte, não creio, de facto, que essa questão seja uma questão de menor importância e que seja feito com tanto rigor. Quanto à questão do professor Monteiro. Exatamente. Pergunta que muito breve, por favor. A Igreja impôs Fátima. Quer dizer, eu podia levantar aqui uma série de dados, podia dizer muita coisa sobre isso, porque esse é um assunto que me interessa particularmente, mas eu vou talvez dizer duas ou três coisas só, porque tu vais-me mandar calar imediatamente. O bispo, a diocese foi, portanto, Fátima acontece em 17, a diocese é restaurada em janeiro de 1918. Há muitos fatimólogos que acham que há uma relação direta. Acredito que não haja. Aliás, o bispo Carlos Moreira Azevedo, que editou agora um livro que já foi aqui citado, eu acho que a parte até mais interessante do livro é essa parte, o processo da escolha do bispo, da restauração da diocese e da escolha do diocese Leiria. Ele fez toda a sua análise a partir dos arquivos do Vaticano e tem dados muito interessantes e apresenta dados novos que eu acho interessantes. Essa foi a parte que eu mais gostei de ler do livro, que já tive de facto a ocasião de ler. Depois, bom, o bispo é nomeado em 1919. Empossado em 20, em 20 autoriza a compra dos terrenos e da ermida e fecha imediatamente o espaço. Em 22, e podia cruzar estes dados com outros interessantes, e em 22 envia a Lúcia para o Porto, depois ela há de ir para Tui e Pontevedra, fica isolada, enclausurada, não vai voltar a poder falar. Seria de resto até interessante ela fosse analisada por psicólogos, por psiquiatras, para perceber o sentido das visões. São místicas, se não são alucinações, se não são... Ninguém nunca fez isso. Nós não sabemos. Portanto, não posso continuar. Em 22 emite a provisão onde nomeia uma comissão canónica para estudar o caso. Essa comissão canónica é só constituída por sacerdotes. Hã? E na verdade é muito interessante, porque eles vão analisar, vão estudar, investigar o caso, mas eles reúnem uma vez e depois toda a investigação é feita pelo Cónigo Nunes Formigão, é ele que a escreve, e no fim voltam a reunir todos para assinar de cruz esse texto que ele próprio escreve. Aliás, há até teólogos, fatimólogos a criticar, no fundo, a investigação, dizendo que ela foi uma putativa investigação, não existiu verdade. Depois ele vai, ao longo dos anos 20, vai consentindo uma série de livros, vai dando o seu imprimatur, digamos, para a publicação de uma série de livros escritos por autores perfeitamente ligados à Igreja, que no fundo procuram, no fundo construir e divulgar, no fundo, a história canónica, uma história canónica de Fátima. Depois, em 24, portanto, reparem, o processo nem está em estudo, em 24 cria os servitas, que vão velar pela pureza do culto, são eles que recebem dentro do espaço as molas, ele edita provisões e circulares ao longo, entre 24 e 26, expulsando os vendedores do espaço, expulsando os mendigos, proíbe foguetes, a circulação do vinho e as merendas, regulamenta as promessas, ele diz as molas só podem ser recolhidas pelos servitas. O clero deve estar sempre naquele espaço trajado, deve liderar as peregrinações, todas as peregrinações que se deslocam a Fátima devem ser dirigidas por o clero. Portanto, não há aqui um controle do espaço, não há aqui o desejo de evitar que aquele espaço se transforme numa festa da Real e de Romaria, parece-me. Portanto, em tua opinião, a Igreja tomou conta de Fátima. Tem fora, em 26 cria o posto de verificações médicas. Quem lidera o posto de verificações médicas vai certificando regularmente uma cura, na média, uma cura por cada dia 13. Em 28 inicia a construção da Basílica. Muito bem, Luís. Por aí fora. Está feito o teu ponto. Vamos entrar na retíssima final desta nossa tertúlia. Já passámos largamente às 20h30, já estamos quase praticamente com 40 minutos para as 9 da noite. É fantástico, depois deste tempo que estamos aqui, ainda ter esta sala repleta de gente. É qualquer coisa de sublinhar que nos vai ficar na memória. Sob o mote 13 de maio de 2017, de Pastorinhos Santinhos, vai acontecer com Francisco e Jacinta, com a presença do Papa Francisco. Pedi ao professor Carlos Esperança uma última intervenção muito, muito breve. Creio que pela primeira vez o milagre, não esse milagre, acho notável, de facto, da criancinha que caiu e que perdeu massa encefálica e mesmo assim fica normal, acho notável, mas conheço muito bem o primeiro milagre que foi, tanto quanto eu julgo, e aí ajudar-me-ão ambos, é a primeira joint venture entre dois candidatos a santos que fazem um milagre em conjunto. Depois de estarem há muitos anos em larga defunção, curaram a Dona Emilinha dos Santos. Tenho o privilégio de ter conhecido a Dona Emilinha dos Santos, conhecia fisicamente, e conheci os três médicos diferentes, segundo o comunicado da Igreja, que atestaram o milagre. Chamavam-se, por acaso, para a Dona Emília dos Santos, o Dr. Felizardo Prezado dos Santos, diretor da Medicina de Leiria, uma médica completamente diferente, Doutora Maria Fernanda Brum, esposa do Dr. Felizardo Prezado Santos, e a médica psiquiatra, cujo nome agora não me recordo, filha do Dr. Felizardo Prezado Santos e da Doutora Fernanda Brum. E os três servitas em Fátima. É, portanto, repito, a primeira vez que eu saiba que há um milagre que é feito conjuntamente por dois candidatos a santos. E com a surpresa, eu gostava de ter essa convicção, porque realmente deixa-me fascinado. E não sei qual é a igreja que existe, se é de facto a das visões a respeito dos videntes, se é das aparições a respeito dos aparentes. Peço desculpa, mas realmente tenho que acabar só por dizer isto. Não resiste à mínima reflexão científica ou à mínima reflexão, digamos, da inteligência, os milagres que se atribuem e que uma igreja polissémica se contorce umas vezes para realmente poder afirmar as tais coisas místicas e outras vezes declara de forma perentória que aconteceram, que surgiram, que se realizaram. A Dona Emília dos Santos disse que o milagre era razoável. Ficou a andar para fazer um milagre daqueles, quase não valia a pena. E morreu completamente curado alguns dias depois. Obrigado, professor Carlos Esperança. Fica a sua intervenção. Foi um gosto tê-lo aqui. Diácono Francisco Claro, a sua última intervenção. Muito rapidamente. A minha última intervenção é simplesmente para... Eu pedi silêncio, por favor. Para só esclarecer um aspecto aqui que o amigo, o professor Luís, há pouco falava. Eu não tenho aqui claque, não é? Pois, com certeza. Só um bocadinho de humor. Eu percebo porque... o problema é que isto poderia levantar a suspeição de que eu construí esta... Não. E como esta é a tese do seu livro, eu fiquei com um receio de que pudesse surgir. E agora a sua última intervenção, por favor. E a última intervenção é esta. É voltar ao título do debate. O sol bailou ao meio-dia. O que este debate prova, o que 100 anos depois de Fátima é possível provar, é que para Deus é mais fácil mover o sol do que mover os corações. A minha expectativa é que este ano dos 100 anos das aparições de Fátima nos ajude a mover o nosso coração. Muito obrigado, Diácono Francisco Claro. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pela sua intervenção. Muito obrigado pelo seu conhecimento. Vamos avançar para Luís Turgal. A tua última intervenção. Bom, eu só queria dizer que o sol não bailou ao meio-dia. Eu tenho muita convicção de que não bailou ao meio-dia. Aliás, havia muita gente lá. Uns viram e outros não viram. E até há vários católicos que estiveram lá e dizem claramente que não viram nada. Não é? Há uma famosa, um jurista chamado Domingos de Quinto Cuei, que esteve lá e escreveu para o jornal A Ordem dois textos, dizendo, bom, que no próprio dia foi sugestionado pelo ambiente e ficou com a ideia de que algo de insólito aconteceu. Mas dois ou três dias depois, na casa onde estava, observou um fenómeno meteorológico idêntico, de onde conclui que resta acreditar ou não nos depoimentos das três criancinhas. Bom, o que eu queria dizer, no fundo, é isto, para terminar, e resto agradecendo aos meus três colegas por terem enfim, aceitado estar aqui assim, no fundo, a conversar e a debater este assunto connosco. Queria dizer que eu respeito, evidentemente, de Fátima, eu tenho a minha mulher ali assim, que é uma fatimista convicta, devo dizer. Ela está ali assim, na audiência, e por conseguinte, eu estou aqui mais ou menos como peixe na água, porque os debates que tenho aqui, tenho lá em casa constantemente, e não consigo convencer a minha mulher de que ela está errada. Só que eu lá não há horários. Dizer, lá não tens horários. E, portanto, lá nós respiramos tolerância lá em casa. E o que eu costumo dizer-lhe é isto, basicamente. Se tu és uma mulher de fé, porque é que tu não vais antes orar para um espaço mais puro e imaculado? Porque é que não vais para o cimo da Serra da Estrela e aí num espaço muito, muito mais próximo de Deus, provavelmente tu serás mais facilmente ouvida? É isto que eu costumo dizer. Não posso dizer mais nada porque aqui o meu amigo Vítor não me deixa falar mais. Não sou eu que não deixo. Este trabalho é extremamente ingrato, ainda que motivador, tal a qualidade das pessoas que tenho aqui à minha volta. Vamos dar a possibilidade do professor Anselmo Borges fazer a sua última intervenção esta tarde, aqui na Escola de Oliveira do Hospital. Mais uma vez eu quero agradecer a todos e agradecer este debate que correu de uma forma tão, tão, tão serena. Sinceramente, acho que este debate foi modular e gostava de deixar três palavras. A primeira palavra é para dizer que Nossa Senhora Maria não ocupa, não pode ocupar o centro do cristianismo. O centro do cristianismo é Jesus, Jesus Cristo e o Deus de Jesus. Maria é apenas a primeira cristã. Silêncio, por favor. Estamos em mesmo a acabar. Em segundo lugar, Maria não é, portanto, o centro do cristianismo. Em segundo lugar, eu só acredito nos milagres do amor. E não é pouco. E por isso mesmo, deixo uma palavra sobre a canonização dos dois pastorinhos. Francisco e Jacinto. Para dizer uma coisa simples, todas as crianças são santas. Todas as crianças são santas. São inocentes. São puros. Então, eu faço aqui um voto que a canonização dos dois pastorinhos sirva, seja uma ocasião para se tomar consciência de que todas as crianças são santas e de que devem ser todas tratadas como santas, preciosas. E por isso mesmo que se abandone a exploração das crianças através do tráfico sexual e para órgãos. Que se acabe com este facto dramático, que acabe a pedofilia, que acabe aquela situação que faz com que todos os dias morram no mundo de fome 16 mil crianças. Se assim for, este é que é o milagre. Padre, se assim for, este Anselmo é que é o milagre. Borges. Termino. Se eu fosse muito vaidoso, diria que está aqui o meu último livro e que é o melhor livro sobre o Papa Francisco. Mas, para dizer a última palavra. E para louvar este debate. No Novo Testamento só há duas tentativas de dizer Deus. Uma é para dizer que Deus é amor incondicional. E o Evangelho segundo São João começa por dizer que no princípio era o Logos, isto é, a razão, a inteligência. Deus é razão, é inteligência. E por isso eu abro este livro dizendo assim: os dois princípios entrecruzados que têm de animar a todos são, por um lado, o amor, a bondade, e por outro, a razão, a inteligência. A bondade sem inteligência não abre caminhos novos e pode, inclusivamente, causar imensos estragos irreparáveis. A inteligência sem a bondade pode tornar-se cruel e fazer um sem número de vítimas. A síntese é a razão cordial, a razão sensível. Padre Anselmo Borges, muito obrigado pelo seu conhecimento, muito obrigado por ter estado aqui. Vamos encerrar. Queria deixar aqui três notas muito breves. Primeiro, um enorme abraço para o Rui Rosa. Que trabalho fantástico, Rui. Obrigado. Um abraço também para o Albino José, para a Ângela Cunha e para a Liliana Lopes. Queria deixar um abraço a toda a escola. Muito obrigado por este convite. Queria deixar um abraço para todos vocês. Que plateia fantástica. Queria pedir desculpa de não ter estado à altura desta gente, mas esta gente é muito boa e nós hoje tivemos aqui uma coisa fantástica. Boa noite, até sempre. Se Fátima é o povo, Fátima somos nós. Foi assim esta transmissão, grande tertúlia, esta que terminou com uma salva de palmas em direto, precisamente da biblioteca da escola, sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Penso que a Liliana está ainda connosco. Estou. Muito bem, Liliana. Estava eu aqui a dizer, e bem, foi uma tertúlia que acabou com uma enorme salva de palmas. Gratificante também, muito obrigada por todo este momento. E agora passo a palavra a ti. Portanto, agora começam a sair os participantes desta tertúlia, que foi bastante participada, como tiveste a oportunidade de ouvir. Tivemos a transmitir este debate através do nosso FM e também através do nosso Facebook em direto, conseguimos então partilhar tudo aquilo que aqui se passou. Tentava só aqui ouvir algumas opiniões. Teve a oportunidade de assistir a este debate. O que é que achou, professora Lucinda? Ah, eu gostei muito, claro, porque eu sou sempre daquelas pessoas que têm imensas dúvidas e digamos que algumas delas ficaram dissipadas. Muito bem. Já não é mal tudo, não é? Não, não é nada mal. Pelo menos serviu para que se ficassem resolvidas algumas dúvidas acerca deste tema de Fátima, de se de facto o sol bailou ou não ao meio-dia. Olha, posso só aqui fazer-lhe uma pergunta? Desculpe, o que é que achou deste debate, desta tertúlia? Boa noite. Eu achei que o debate foi muito bom. É sempre bom poder ouvir diferentes opiniões sobre um tema que une ou não Portugal, e acho que estivemos na presença de quatro oradores muito bons. Dá para cada um de nós ter uma reflexão pessoal. Ficou mais esclarecida? Eu acho que qualquer debate é sempre esclarecedor, dá-nos ideias diferentes, opiniões. Claro que fiquei, já tinha conversado com um dos oradores, o professor Luís Turgal, mas gostei de ouvir a opinião dos outros todos, evidente, é sempre bom. Muito bem, muito obrigada. Ângela, então estas opiniões positivas relativamente a este debate, a esta tertúlia, as pessoas a dizerem que de facto ficaram mais esclarecidas, julgo que podemos fechar este trabalho, esta tertúlia sobre o sol bailou ao meio-dia, quatro intervenientes de peso a marcar-se aqui este tema. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Liliana. Boa noite. Grande fim de semana. Sejam muito felizes. Obrigada pela companhia e, naturalmente, também pela preferência aqui à nossa Boa Nova. Desejar-lhe, então, e por esta hora, provavelmente já um bom serão. Muitos são aqueles que já jantaram, outros nem por isso, mas a vida é assim mesmo e, se não fosse, não teria qualquer sentido. Boa continuação. Rádio Boa Nova. Uma rádio feita a pensar em si. Muitas vozes, muitos nomes, muitas músicas. Toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela. Rádio Boa Nova, 24 horas por dia. As tradições de um povo. Hoje ninguém se quer apanhar a garani. Eu já não posso, ainda não quero ali. A cultura. Exatamente, é continuar a manter as tradições, aquilo que os nossos antepassados nos foram deixando. Rádio Boa Nova, sempre perto de si e consigo. De manhã. É sempre muito agradável. Seja bem-vindo. Hoje, temperaturas máximas em Oliveira do Hospital podem mesmo atingir os 28 graus. Bom, não é? Venha de connosco. À tarde. Queridas e queridos ouvintes, boa tarde. Bem-vinda, bem-vinda a mais uma grande emissão. Ou à noite. Boa noite. Boa nova. Tantas emoções. A informação. Iniciamos então a informação na Boa Nova com destaque para a visita realizada esta manhã. E as memórias. Música, prosa e poesia. Espero por si, já sabe que para entrar em contacto connosco via telefone, via internet, radioboanova.pt e a nossa frequência já sabe que é o 100.2 FM. Rádio Boa Nova. Uma rádio feita a pensar em si. O melhor da música em português. Ora, então bem-vindos aqui a um Caso Fazem, Caso Tocam, que hoje será algo especial. A qualquer dia, a qualquer... 24 horas por dia. Aqui na Boa Nova.